No ar, o quadrinho comenta. Um programa diferente, onde a equipe Quadrincast... Meu nome é André Facas. Aqui é Leandro Laurentino. Aqui é Léo Spy. Aqui é o Luiz Garavello. Eu sou Márcio Sampaio. Aqui é Nikita. Eu sou Ricardo Sorvilo. Aqui é Vitor Azambuja. Eu sou Voltão. Se junta a convidados especiais para falar de obras de quadrinhos, filmes, séries, livros e outros assuntos. Quadrinho Comenta. A análise que você queria com a qualidade Quadrincast. Olá, ouvintes da Tropa Quadrincast, bem-vindos a mais um Quadrinho Comenta. É o nosso programa onde a gente sai um pouquinho de falar sobre histórias em quadrinhos, né, de obras em si, e vai falar de alguma coisa, como uma série, um filme, ou no caso, como está sendo comum agora no Brasil, eventos. E claro, né, a gente não podia deixar de falar do maior evento que tivemos este ano, né, comparável do só, talvez só ao FIC, que foi a Comic Con Experience, que aconteceu em São Paulo aqui na primeira semana de dezembro. Comigo aqui está o meu amigo Vitor Azambuja. E aí, tropa? E conosco também convidado especial aqui, um dos organizadores da Comic Con Experience, né, sócio da Chiaro Escuro Studios, já participou várias vezes aqui do Quadrincast, Ivan Freitas da Costa. Olá, pessoal. É isso aí, então você sabe que depois da musiquinha a gente começa o nosso bate-papo. Bem, ouvintes, antes da gente começar o nosso bate-papo comigo, Luiz Garavello, com o Vitor Azambuja, com o Leandro Laurentino, que entrou um pouco depois na conversa, e com, claro, o Ivan Freitas da Costa, a gente gravou na quinta-feira, né, no comecinho da Comic Con Experience. A gente teve acesso um pouquinho antes de todo mundo, porque às 10 horas abriu-se Comic Con Experience para a coletiva de imprensa, e eu pude gravar depoimentos, né, sobre as expectativas para a Comic Con Experience do próprio Ivan Freitas da Costa, do Sidney Guzman e do Vitor Cafage. Três nomes aí, tops de linha no mercado de quadrinhos nacional. Então a gente vai passar agora para vocês três áudios, né, esses três depoimentos, para você ver quais que eram as expectativas deles. E no final do episódio teremos mais três áudios, né, esses gravados no domingo, onde nós falamos com três pessoas também muito especiais sobre como foi a experiência da Comic Con 2015. Mas vocês só vão saber quem é lá no finzinho do nosso episódio. Então vamos lá, vamos ouvir os depoimentos e vocês julguem por si mesmos se eles acertaram, se eles erraram nas previsões deles. Olá, ouvintes, estou aqui já na Comic Con Experience, comecinho do evento já. Estamos só esperando para começar a coletiva de imprensa. Está aqui do meu lado, está um dos organizadores, o sócio da Chiaro Escuro, Ivan Freitas da Costa, que vai falar um pouquinho para a gente quais são as expectativas desse ano, o que vocês esperam que vá superar a Comic Con Experience do ano passado. O evento deste ano é maior, a gente espera que também que seja melhor, com certeza é mais complexo, são muito mais convidados, a quantidade de stands aumentou muito, a quantidade de visitantes também, a expectativa passa de 97 mil no ano passado para 120 mil esse ano, então vão ser 4 dias bem intensos para todo mundo, então os fãs que vierem para cá vão ter muita coisa para ver, então prepare-se para se surpreender. Estamos aqui ainda esperando a coletiva de imprensa começar, e aqui do meu lado está Sidney Guzman, né? Nome super conhecido aí dos quadrinhos nacionais. Sidão, quais as suas expectativas para a Comic Con Experience desse ano e o que a Mario Sissos vai preparar que vai superar a do ano passado? As expectativas são as melhores possíveis. Acho que o evento ano passado começou, estreou botando a régua num patamar muito alto. A gente só pode esperar no mínimo um empate igual aquilo, mas acho que vai superar. Por conta disso, esse ano aqui a gente preparou um anúncio bombástico para amanhã no painel da MSP. Vai ser épico pra caralho. Posso garantir que quem conseguir assistir a palestra do Maurício no final, vai ser bem o final da palestra. Tem uma novidade incrível que a gente preparou. Fiquei até tarde terminando. Vai ser muito legal de ver. Vou voltar de contar antes, é enorme. O evento vai ser uma festa da cultura pop, para quem é nerd, para quem é geek, para nomenclatura que você quiser. vai ser divertidíssimo e vai ser o que eu espero que seja como no ano passado, tudo na maior paz, sem nenhuma encrenca, sem nenhum problema, que é assim que a gente do universo pop nerd, a gente gosta de conviver. É, tem que ser assim. Bom, estamos aqui no meio da Comic Con Experience, primeiro dia, quinta-feira. Tô aqui do lado de Vitor Cafage. Gostaria de perguntar, Vitor, você esteve aqui ano passado na Comic Con Experience. Quais são as expectativas para esse evento de 2015? O que ele pode ser ainda melhor do que foi ano passado? Eu acho que pelo pouco que eu já andei aqui, já tá melhor, já tá maior. Eu consegui chegar uma horinha antes, e antes de montar minha mesa, eu já dei uma volta, já gastei dinheiro e tal. É, tá incrível, eu já tirei umas fotos também. Tá muito maior, muito mais profissional. Nossa, tá um nível que eu achava que ano passado era o máximo que eu já tinha visto. Esse ano o nível foi lá em cima. Tá sensacional, a fila já tá grande. Eu já, no primeiro dia, já não vou conseguir almoçar pra atender a fila, mas é isso, tá ótimo. Quanto mais fila, melhor. Obrigado. Bom, gente, acho que a gente esteve lá, nós da Quadrinhos estivemos lá os 4 dias, né, na Comic Con Experience, né, eu e o Vitor estivemos os 4 dias, né, o Laurentino, que não chegou aqui na conversa, esteve no sábado. A gente queria falar um pouquinho sobre tudo que aconteceu na Comic Con Experience, né, de mais importante, né, os destaques, né, as melhorias, as coisas que a gente viu que talvez ainda precise melhorar. Começando, acho que, Vitor, em comparação com 2014, a de 2015 foi muito maior, né, muito maior e melhor, né. Bom, antes de mais nada, para começo de conversa, queria cumprimentar o Ivan, agradecer por ele estar aqui participando conosco. Cumprimentar também pela Comic Con Experience 2015, que foi, acho que, um sucesso. Eu estive no FIC, só para fazer a correção à sua frase inicial, não se compara ao FIC, por diversas razões, mas eu acho que esse ano ultrapassou sim o FIC, porque eu não esperava, foi uma grata surpresa, um evento com tantos convidados, com tanta gente legal, com tanta gente que todo mundo queria ver como foi a Comic Con Experience. Então eu sei que tem o dedo do Ivan nisso, tá de parabéns. Obrigado. Quadrinhos, desde o início, é um pilar importante da Comic Con Experience, na parte de curadoria, especificamente, de estrutura, o tamanho do Art Alley, a presença nos auditórios, inclusive no auditório principal. A Comic Con foi criada em torno do conteúdo de quadrinhos e sempre respeitando a importância dos quadrinhos dentro do evento. Então, é por isso que a gente tem tantos convidados, tem tanto destaque, e até coisas que às vezes passam, não são tão evidentes, mas coisas do tipo, o primeiro convidado da Comic Con Experience sempre é um quadrinista. Uhum. É o primeiro anúncio, né? Esse ano já foi o Mark Waid, não foi o primeiro anunciado? Exatamente, o primeiro convidado foi o Mark Waid, o anúncio foi parar nos Trending Topics. No ano passado, os primeiros convidados também foram de quadrinhos, então o pôster sempre é feito por algum quadrinista convidado do evento, então é uma tradição que a gente procura manter. O próprio tamanho do Art Cell, o Art Cell da CCXP é maior que o de San Diego. E esse ano foi o maior da América Latina, né? É um recorde que vai demorar pra ser quebrado. Ah, e que pretendemos quebrar no ano que vem. É, isso que eu ia falar. A própria Comic Con é que tem cacife pra quebrar, né? Porque foram o quê? 250 mesas, se eu não me engano? Eram 265 mesas. Não, desculpa, 163 mesas e 265 artistas. Isso, mais de 250 artistas, né? Porque muitos artistas ali dividiam mesa, né? E uma coisa que facilitou muito, né? A própria pavilhão ali, ele foi expandido, né? Porque vocês pegaram uma área que no ano passado vocês não usaram, né? Que é onde era feito as filas, ano passado virou uma área útil, né? Exato, a gente pegou aquela área de filas e incorporou aquela área ao evento para dar mais espaço para filas internas, como a fila do auditório, e para estandes. A quantidade de estandes aumentou, o tamanho dos estandes também aumentou, e isso demandava mais espaço. Então a gente mandou as filas lá pro recém-inaugurado edifício garagem. Foi essa jogada que a gente fez para conseguir mais espaço, né, nesse ano, enquanto a gente ainda não tem o pavilhão novo. E isso fez uma total diferença para quem frequenta a CCXP, porque é um evento muito concorrido. Esse ano eu fiquei impressionado com a quantidade grande de público já na quinta-feira. Sim. E na sexta-feira também, que ano passado foram dias mais tranquilos em termos de movimento, esse ano já não foi assim. Muito bacana o novo espaço de filas do Auditório Cinemark, com um gradeado capaz de acomodar toda a lotação do auditório, então você sabia se quem estava no gradeado ia entrar ou não. A própria Artis Alley, que cresceu também com um bom espaço de circulação, e também até para acomodar as filas que se formavam, porque, por exemplo, o Mark Waid ficou na Artis Alley, então você poderia fazer a sua fila ali e ter acesso a ele. Então esse acréscimo de espaço da CCXP foi, acho que, além dos convidados, né, em segundo lugar aos convidados, acho que o grande lance, a grande melhoria desse ano em relação ao anterior. A gente se preparou para um público maior, até porque a gente foi vendo a demanda de ingressos ao longo do ano, os ingressos para sábado que esgotaram muito rápido, os ingressos para domingo que esgotaram logo em seguida. No ano passado a gente abriu a CCXP com ingressos para todos os dias na bilheteria, e esse ano a gente abriu o evento com a bilheteria esgotada em dois dias. Então a gente já sabia que teria um público maior, e até por isso os corredores eram mais largos. Todos os corredores eram 1 metro mais largos. Isso aumenta a vazão de público dentro do evento, e por isso, mesmo no final de semana, no sábado, no domingo, os dois dias que o evento estava lotado, com ingressos esgotados, era possível transitar dentro do evento sem empurra-empurra. É, realmente, acho que sábado ano passado era um dia que, para andar ali no meio dos stands, principalmente no horário ali, sei lá, provavelmente meio-dia, 1 hora da tarde, né, que era a hora que realmente todo mundo tava, era complicado. Esse ano eu não senti tanto isso, né, pelo menos, mesmo nos horários que deveria ter mais gente, né? Ali à tardezinha, você podia se movimentar com uma certa facilidade, né? É, isso foi algo planejado. A ideia realmente era deixar mais espaço disponível. A fila do auditório, a partir desse ano é o auditório Cinemark, ela saiu ali do corredor, o corredor ficou totalmente desimpedido, né? Uhum. O corredor dos auditórios, isso também deixou aquele espaço um pouco mais confortável. E a gente criou ali naquela área de filas, que também era uma área de espera do Red Carpet, que foi mais uma novidade do evento desse ano. Então todos os participantes dos painéis do Auditório Cinemark passavam primeiro ali naquele Red Carpet, então as pessoas que não conseguiam entrar no auditório tinham pelo menos a chance de ver os atores, quadrinistas e demais convidados passarem pelo Red Carpet. É, até perguntando sobre o público, tem algum número que possa ser falado já de quantas pessoas tiveram esse ano? Sim, a gente tem o número oficial de pessoas é 142 mil. O ano passado foram 97 mil. Praticamente 50%, né, de expansão, né, de público. Pois é, porque a gente teve um aumento da área de exposição, da área do show floor, né, o que a gente chama de show floor, de 60%. Então a gente teve mais área e mais público, né, inclusive com ingressos esgotados. Então, apesar de ter bem mais gente, não se tinha essa impressão de o evento estar muito muvucado, difícil de andar. Ficou mais confortável, apesar de ter mais gente dentro do evento. Eu acho que você só percebia a quantidade de gente a mais no evento quando você formava fila para os auditórios, que esse ano, inclusive, foram 3, né? Teve o auditório Prime, o Ultra e o Cinemark. E a praça de alimentação, que, claro, esse ano ainda teve o acréscimo dos food trucks. Também teve um reforço da praça de alimentação, especificamente, com os carrinhos do Cinemark espalhados pelo evento, que ficavam uhum. transitando, e a bomboniere do Cinemark, e mais outro ponto de alimentação que ficava ao lado do auditório Cinemark. Então a gente espalhou um pouco a praça de alimentação, aumentou e espalhou a praça de alimentação para ter mais opções. Deixa eu passar rapidamente pelo auditório Cinemark, que foi um auditório onde eu fiquei 2 dias inteiros, né, toda sexta-feira e todo o domingo, Ivan. Deixa eu fazer um elogio a esse parceiro e tô fazendo elogio não é porque você tá aqui, é porque eu realmente, como usuário, me agradou bastante esse parceiro que a CCXP agregou. Ficou muito legal o auditório, você não sentia calor, eu não tive problema sequer com a conexão do meu celular, que a gente cobre o evento ao vivo, né, nas redes sociais, e eu conseguia, onde era possível, cobrir o painel lá de dentro. O red carpet gerava uma expectativa muito legal de quem tava dentro, porque a gente ouvia os artistas chegando e ouvia a reação do público. E esse lance do telão pra fila, achei muito bacana. Os painéis que eu não consegui acompanhar antes de entrar, por exemplo, o Misha Collins no domingo, eu vi todo ele pelo telão. E essa era um ponto que você tocou que eu ia comentar. A bomboniere do Cinemark e os carrinhos do Cinemark foi o que me salvou no evento, né? Eu só usei a praça de alimentação na quinta, porque realmente acaba tomando muito tempo, e nos outros dias eu me servi da bomboniere sem nenhum problema. Era uma ótima alternativa para comprar bebida, hot dog, pipoca, essa bomboniere que ficou instalada no Auditório Cinemark. Então eu queria perguntar, você comentou que a partir desse ano é o Auditório Cinemark, esse é um parceiro que a gente pode esperar para as próximas edições, então? O Cinemark assinou com a gente uma parceria para estarem presentes dentro da Comic Con Experience, patrocinando o auditório principal por 3 anos. Então teremos pelo menos mais 2 edições ainda com esse parceiro que, na minha visão, agregou bastante para a Comic Con. E pela animação deles com o resto do evento, a gente pode, inclusive, imaginar que esses 3 anos vão ser estendidos. Só interromper um pouquinho, o Laurentino tá por aí? E aí, tô aí, Ivan. Oi. Prazer. Esse é o nosso membro carioca, o Laurentino, tava lá no... Foi lá no sábado, né? Foi convidado pela OAS produtora. Bom, Ivan, acho que a CCXP aumentou, né? A gente viu isso ali em loco, mas a gente também viu que, como todo grande evento, não ficou livre de problemas, né? Acho que a gente teve alguns casos aí que marcaram bastante, né? Até mesmo na mídia, né? Como é o caso da questão do pessoal do pânico. Realmente tá repercutindo. Houve vários casos assim que o pessoal fala de furto, né, e a questão de faltar segurança, né, o que que está se pensando em melhorar nesse sentido para ano que vem? É, a gente começa a sentir alguns problemas de um evento que vai ficando cada vez maior mesmo. Isso é meio não é meio inevitável, mas é alguma coisa que fatalmente vem com o crescimento do evento, infelizmente. Apesar disso, várias medidas foram tomadas. Para pegar o exemplo do Pânico, eles foram de fato banidos da Comic Con Experience, eles nunca mais entram do evento. Que, aliás, deixa eu elogiar essa decisão também, e de novo não estou elogiando que o Ivan está aqui, estou elogiando que eu concordo. Eu sou advogado, eu sou do direito, então liberdade de expressão é um assunto muito sério para mim. Só que também é sério para mim a proteger os direitos das pessoas que estão dentro. E eu vejo nessa atitude da Comic Con de banir um programa que não faz humor, que não faz jornalismo, que faz bullying, que é isso que o Pânico faz já há muitos anos, uma atitude clara de proteger, é uma prerrogativa e um dever da Comic Con que está sendo cumprido, de proteger os usuários, de proteger os fãs que estão lá, desse tipo de atitude, que é um bullying. É um bullying que eles fazem em rede nacional. Não é um ponto de vista jurídico, mas é um ponto de vista pessoal. Olha, fiquei muito contente com a atitude da Comic Con Experience de não fazer média e de tomar uma posição no caso que aconteceu com o Pânico. Achei muito bacana de vocês. Eu, como público, me senti prestigiado. O evento é pro público. Quando a gente diz que o evento é de fã pra fã, a gente não fala isso da boca pra fora. Comic Con Experience sempre se propôs a ser a casa para essas diferentes tribos. Os cosplayers é uma dessas tribos. No momento que você tem um programa que no ano passado foi até lá, fez as brincadeiras deles, ok, de gosto às vezes duvidoso, mas que não, pelo menos no ano passado não ultrapassaram o limite do... Não foram desrespeitosos com as pessoas. Eles foram o que eles sempre foram. Mas nesse ano eles invadiram espaços que não, eles não poderiam entrar. Eles foram agressivos e desrespeitosos com as pessoas. Então, a notícia que foi vinculada na segunda-feira, naquela carta de repúdio que a gente publicou, ela tinha sido comunicada para a direção do Pânico por telefone, por mim, no domingo à noite. Então, eles sabiam que se aquela reportagem fosse pro ar, eles seriam banidos da Comic Con, e foi isso que a gente fez. Deixa eu só te fazer uma última pergunta sobre esse tópico. A carta é assinada pela Fellowship of the Comic Con Experience. É como a gente se identifica desde o ano passado. Quem é a Fellowship of the Comic Con Experience? São os sócios da Comic Con Experience. São 7 sócios de 3 empresas. Foi uma assinatura que a gente inventou num dado momento que precisava ter um nome divertido. A gente veio com essa de Fellowship of the Comic Con Experience. Porque, no final das contas, é meio isso mesmo. São várias pessoas que se juntaram numa missão, que não era de destruir um anel, mas era de construir a Comic Con. Então a gente tem esse nome aí, a gente assina Fellowship of the Comic Con Experience desde o ano passado. Se vocês procurarem mensagens mais antigas, postos mais antigos, esse nome já aparece. Uhum. Acho que nos primeiros releases da Comic Con Experience lá em 2014 já tinha isso, né? Já essa denominação de vocês. Isso daí, quando a gente assina dessa forma, é uma assinatura dos sócios, mais do que da empresa. É uma postura dos criadores e realizadores do evento mesmo. Então a postura que a gente vê na carta de repúdio é uma postura de vocês, pessoal dos sócios. É uma postura pessoal dos sócios que, de certa forma, evidentemente reflete a do evento e vai um pouco mais além. Não é só uma postura de uma pessoa jurídica, entendeu? Uhum. É uma postura dos criadores do evento e do evento em si. E isso é inegociável. Eu acho, só para colocar mais um ponto que eu também fiquei muito satisfeito em relação à posição que a Comic Con tomou, principalmente porque ela revela uma coisa que eu acho que é aquilo que o Ivan falou, né? Realmente demonstra para o público que o evento é feito para ele. São os cosplays que estão lá e uma tentativa de proteger eles, porque, de certa forma, o Pânico estar lá é colocar a Comic Con na mídia, é um programa que passa na TV aberta, a gente sabe, o gosto pode ser duvidoso e etc, mas tem um alcance entre as pessoas, e poderia ser uma posição da Comic Con, não vou falar nada porque os caras, de certa forma, estão ali, estão divulgando o evento. É bacana essa coisa de você sentir um espaço como sendo seu, né, como tendo gente ali que está realmente preocupado com você, com a tua proteção até, porque, enfim, o que fizeram foi um desrespeito muito grande. Eu vi o post da menina no Facebook, logo assim que ela fez. Então, quer dizer, ela se sentiu muito desrespeitada e logo em seguida provavelmente se sentiu muito protegida pelo evento, a partir do momento que a Comic Con tomou a posição que tomou. Eu achei assim bem emblemático o fato de, não, a gente pode abrir mão, a gente não está interessado em que a Bandeirantes esteja divulgando, sei lá onde, em que rede de TV está agora o Pânico, mas enfim, a gente não está interessado em estar na TV aberta com esse tipo de postura, entendeu? A gente não quer que divulgue dessa forma. A gente pode, e mesmo que estivesse na primeira edição do evento, e mesmo que a gente estivesse, sabe, procurando criar o nosso público e tudo mais, a gente ainda assim adotaria exatamente a mesma postura. É algo absolutamente inadmissível. A carta é uma carta muito bem escrita, defende o nosso ponto, mas sinceramente, assim, se fosse pra resumir aquilo tudo, a gente ficou puto com a postura deles. É verdade. É como todo mundo, né? Porque não foi algo que aquela cosplayer reclamou ou que nós repudiamos. Eles foram repudiados pelo mercado inteiro. A própria matéria que foi ao ar, ela não tem esse episódio com a cosplayer, mas ela tem um episódio com outras cosplayers que são mãe e filha, que era bem no começo, e ele comenta assim, eu assisti toda a matéria pra ver se agregava alguma coisa, não agrega nada. E eles dizem, vocês duas estão aqui e a pia de casa cheia de louça pra lavar. Quer dizer, esse tipo de comportamento bobo, até a carta fala muito bem isso, discriminação de gênero, que a carta repudia também, que é um comportamento do pânico. É realmente uma coisa que eu sempre digo, né? Eu sou contra punições, tem que prender, tem que multar, tem que censurar. Não, cara, tem que deixar na lata do lixo da história mesmo. Que bom que a lata do lixo da Comic Con Experience foi estreada com o pânico. A gente inaugurou a lista negra do evento. A lista negra, blacklist. Não, e na verdade, uma história de bastidores. Esse episódio, ele foi no sábado. No domingo, eles já estavam banidos do evento. Ah, isso é uma coisa que eu achei bacana também, a reação muito rápida do pessoal da Comic Con, uma postura forte até, como o Ivan colocou, né, antes até da matéria ir pro ar, eles estavam sabendo, né? Sim, eles foram, as credenciais de imprensa, que é uma concessão, a gente oferece as credenciais para os veículos que solicitam, né, a gente avalia tal, e entrega as credenciais de imprensa para os veículos. As credenciais deles foram canceladas no sábado. Para falar um pouco sobre o público e a reação do público, teve uma coisa que também que o Ivan deve saber isso melhor do que todos nós, né? O público geralmente não existe unanimidade no público nerd pra nada, né? Sim. Sempre tem alguma coisa que tá errada, alguma coisa que não funciona legal, que podia ser diferente, etc. Mas nesse caso específico, foi algo tão grande que todo mundo concordou que tava errado e todo mundo aplaudiu a decisão da Comic Con, né? Quer dizer, acho que talvez tenha sido o único caso que foi realmente unanimidade total, assim. As pessoas, e não só os fãs, mas também a mídia. O fato saiu na Veja, o fato saiu na Folha, saiu no UOL, virou um assunto muito além da Comic Con contra uma postura do pânico em defesa de alguns cosplayers. Foi muito mais do que isso. Eu acho que já dá o tom, né? Pra no futuro a gente já sabe. É bacana que a Comic Con Experience, a impressão que eu tenho é que ela tá inaugurando um novo comportamento, inclusive entre os fãs. Vou citar um episódio do painel do Misha Collins, que é um cara muito, muito bacana, até eu não sabia que ele era tão engraçado com os fãs, que todo mundo dizia assim pra ele, eu te amo, ele respondia, eu também te amo, você acha que a gente tem futuro e tal. E num determinado momento um rapaz, que era claramente gay, levantou, pegou o microfone e disse pra ele, eu te amo, e ele respondeu, eu também te amo. E a reação do público foi muito legal. Não foi aquela coisa de gritar alguma coisa ofensiva pro rapaz, ou de achar, sei lá, não foi uma reação opressiva contra aquele rapaz que tava se expondo daquela forma pra um ídolo dele. A gente sabe o quanto às vezes machuca a gente se expor pra um ídolo e não ter uma reação que a gente gostaria de ter, e me parece que todos os artistas da Comic Con Experience, todo mundo que participou, tanto os media guests, quanto os quadrinistas, quanto o Frank Miller, que é um cara que eu achei que talvez não fosse ser tão simpático, o cara é simpático. Então, legal que a Comic Con tá servindo também para inaugurar esse novo comportamento de aceitação do nosso lado nerd, do que a gente é, e tá no meio de pessoas que são como a gente e todo mundo se respeita, né? Nos Estados Unidos é comum você transitar com cosplayers atrevidas, assanhadas, enfim, com mais roupa, menos roupa, e ninguém passa a mão, ninguém faz gracinha, ninguém tenta lamber, ninguém desfia o fio. Legal que a gente tá importando isso, né? Esse comportamento de tolerância e respeito mútuo. Eu posso dizer por mim, porque em alguns momentos, até para fazer a cobertura da quadrinha e tudo, a gente foi tirar fotos de cosplay. Pelo contrário, às vezes eu me sentia constrangido, eu falei, caramba, eu tenho que encostar para chamar a atenção da pessoa e perguntar, posso tirar uma foto? E eu pensava, espero que ela não ache que eu estou fazendo qualquer tipo de assédio. E, porque você tem essa preocupação, né? Você sabe que a pessoa não tá ali para ser assediada, para qualquer tipo. Ela tá ali fazendo o que ela curte, que ela tá fantasiada do personagem que ela admira e etc. E, pô, e o entendimento, que pelo menos pelo que eu percebi, o entendimento do público foi muito legal nesse sentido. Foi muito bacana mesmo. Eu, pelo menos, tirando a exceção no caso do Pânico, eu não presenciei nada assim agressivo com nenhum cosplay nesse aspecto, né? De falta de. Nesse nível de falta de respeito, né? E tal, de cometer esse tipo de assédio com os cosplays masculinos ou femininos. No ano passado, o Pânico foi credenciado para o evento e eles fizeram uma boa cobertura. Dentro do estilo deles, tal, foram, acho que na época, eu lembro de ter visto o Vesgo, o Carioca, o Alfinete, alguns dos, digamos, dos mais conhecidos ali do Pânico. Eles fizeram uma boa cobertura, inclusive no final da matéria, eu pessoalmente fui até eles e agradeci a presença, obrigado por terem vindo, tal, tal, tal. Mas esse ano eles perderam totalmente a mão. Uhum. E aí não é algo que a gente vai aceitar. É o equivalente a deixar que um convidado entre na... Que você chame alguém para uma festa na sua casa e essa pessoa começa a incomodar os outros convidados. Ele deixa de ser convidado naquele momento e é convidado a ir embora. Eu queria aproveitar e puxar para um outro assunto referente ao painel da Netflix. Sim, da sexta-feira, né? Ivan, eu estava presente na sexta-feira durante todos os painéis do Auditório Cinemark até o painel do Netflix Originals, que era o painel que recebeu o David Tennant e a Kristen Ritter, que, pelo que eu percebi do público ali, eram os mais aguardados. O pessoal era um painel da Jessica Jones, outros eram seriado, mas o pessoal de Doctor Who estava ali em peso. E deu para notar que no painel a coisa foi encerrada, um painel especificamente a entrevista com o Tennant e a Ritter foi encerrada um tanto quanto abruptamente. Já circularam várias versões, por que que isso aconteceu. Eu queria ouvir, se possível, a versão oficial de vocês, ou a tua versão, o que aconteceu no painel de Netflix. Mas mais do que isso, não quero me centrar nisso, mais do que isso eu quero saber se, em vista dessa reação muito positiva dos fãs de Doctor Who, com a presença do David Tennant, se a gente pode esperar alguma atração ligada ao universo Who, Doctor Who, pro próximo ano ou pros próximos anos. Você quer saber se veio um doutor diferente aí? Não, eu quero saber se veio o Tennant de novo. Ele gosta do Tennant, né? É verdade, é verdade. Bom, o que eu posso dizer a respeito? Os painéis de estúdio, eles são organizados e comandados pelos estúdios. Toda a dinâmica, formato, duração, mesmo... Vocês devem ter reparado que nos painéis da Netflix tinha até um gradil na frente. Sim, sim. É uma coisa que não tinha nos outros dias, é pelo menos... Eu acho que esse foi o gradil da Discord, é isso? E a sistemática de perguntas foi o que eu observei. Então, tudo isso daí são definições e pedidos expressos que vêm de cada estúdio. Então, eu não estava lá, eu de fato mal pisei no Auditório Cinemark. As minhas poucas participações no auditório foram para apresentar dois painéis, o painel de DC Comics e o painel de Dark Knight 3. E a coletiva de imprensa, não se esqueça. E a coletiva de imprensa. Então, mas foram os três momentos que eu estava ali. Na coletiva eu ainda, evidentemente, fica um pouco mais de tempo, mas nos demais, era basicamente para chamar o Danny Dio para o palco e sair. Então eu não sei exatamente qual foi a dinâmica e o que foi combinado nos bastidores. O que eu posso dizer como regra geral é: esses painéis, eles eram administrados integralmente pelos estúdios. Eu realmente não sei. Os estúdios que definiam como iam ser as perguntas, como começava e como terminava isso? Como começava, como terminava, quem sentava onde, o que ia ser exibido, tudo. Porque era um momento de falar de algo dos estúdios. Então eles comandavam o show. Com relação ao Tennant, eu recebi ele nos bastidores para dar as boas-vindas em nome do evento. Ele é gentilíssimo. Eu até tirei uma foto com ele que eu postei. Assim, ele é muito bonzinho. E é engraçado que quando ele veio na minha direção, ele é o décimo Doctor, ele não é o Tennant. Não tem como enganar, né? Não tem como. Ele estava sentado numa sala dando entrevistas individuais. Ele levantou, veio na minha direção assim: "Hi!" Falei: "Nossa, é o Doctor, só falta a screwdriver." E aí, ele realmente é muito gentil. Conversei com ele, falei, né, que ele era muito bem-vindo no evento, que era uma honra tê-lo ali, que os fãs sempre pediram muito pela presença dele, que seria um prazer recebê-lo no futuro. Ele, claro, adoraria voltar, tal, tal, tal. Eu acho que isso é uma resposta pro forma, tem um monte de agentes, cachês e coisas no meio do caminho, mas de uma forma, de uma forma geral, os convidados estrangeiros, todos ficaram muito felizes com a experiência que eles tiveram dentro da Comic Con e ficaram muito impressionados com tudo: estrutura, organização, tamanho, porte dos stands, do evento como um todo, e especialmente surpreendidos quando a gente dizia que era apenas a segunda edição do evento. Sim, né? Porque um tamanho, uma convenção desse tamanho na segunda edição já é espantoso, né? Você até, a gente até conversou, né? Um dia lá no evento e você falou que, na verdade, muitos dos artistas que vieram na primeira edição, quando voltaram, recomendaram a Comic Con Experience, né, para outros colegas, né? Sim, eu acabei de... eu falei com todos eles, né? Várias vezes durante o evento e nos últimos dias. Agora, há pouco mesmo, eu tava trocando mensagens com o Mark Wade, com o David e com a Meredith Finch. A todos eles, quiserem que algum qualquer recomendação, pede pra falar comigo, vou ter o maior prazer de recomendar o evento. Durante a Comic Con, eu fiquei recebendo mensagens de quadrinista dizendo, olha, se quiser me convidar pro ano que vem, eu vou. Porque a gente entrou no radar. Beleza. Isso é importante também para... E tem um aspecto de, o evento é legal, mas a gente não pode esquecer que os artistas, os quadrinistas, eles vêm para o evento com um objetivo comercial também, de venda de quadrinhos, de prints, de commissions, ou do que quer que eles tenham ali à disposição, à venda para o público. Eu vou dar um exemplo do Kevin Maguire. Ele participa sempre das convenções lá fora, eu sempre encontro ele em Nova York e tal, e ele trouxe uma quantidade X de prints para vender ao longo da Comic Con. Toda noite ele ia até uma gráfica rápida 24 horas aqui em São Paulo para rodar mais prints, porque esgotavam do dia pro outro, aí ele fazia mais, esgotava de novo, isso então... Que ele nem sempre tava na mesa dele, porque eu passei várias vezes tentando achar ele. Não, e porque no e sábado eu não consegui ver, eu precisava de um autógrafo dele, não consegui, infelizmente. Então volte, eu compro o print. Imagina se ele ficasse ali todo o tempo. Mas ele tava felicíssimo porque deu super certo, né, fez uma grana, porque é o trabalho dele, ele é uma fonte de renda, então ele tem que priorizar isso daí também. Mas ele tava felicíssimo, e era consenso com todos eles. Teve uma festa fechada no sábado à noite, eles todos diziam a mesma coisa, impressionados com o tamanho, impressionados pelo fato de ser apenas a segunda edição da Comic Con Experience, pelo volume de vendas, pelo carinho dos fãs, que é uma coisa que também foi consenso entre todos eles, sempre é. O Frank Miller ficou impressionadíssimo na hora que ele foi dar uma das sessões de autógrafo, e o pessoal na fila ficou, ele falou, nossa, na espera dos autógrafos do Jim Lee, as pessoas ficavam chamando o nome dele. Tava na quinta-feira, foi a única fila de autógrafos que eu peguei, porque eu tava cobrindo, e aí eu não podia passar tanto tempo em fila. Do Jim Lee, o Jim Lee fez um negócio que eu nunca tinha visto. Quando acabou o tempo, que estourou, que ele tinha que sair, ele saiu no meio da fila, autografando pro pessoal que ainda tava ali esperando. Isso. No meio da fila, assim, pegava, dava o autógrafo dele, agradecia, devolvia. Então, assim, eu não sou um cara que me impressiona facilmente, mas eu fiquei petrificado ali, eu não sabia o que dizer pra ele, sabe? Parecia cursinho de inglês, hi, how are you? Porque era a única coisa que eu conseguia dizer. Puxa vida, que receptividade legal que a gente público teve desse artista. É que nem eu falei, eu tinha certeza que o Frank Miller era um cara difícil, era um cara fechadão. Não, o Frank Miller era uma lady, assim, no bom sentido, sabe? Era um gentleman com os fãs. Ele se sentia muito agradecido por tudo aquilo, pela receptividade das pessoas, pelo carinho dos fãs, até por coisas do tipo, ele gosta muito de ver como a arte dele é aplicada em outros material de licenciamento, principalmente. Então, eu fico encantado de ver o pôster que ele fez pra Comic Con, que é uma puta honra, né, pra gente. Uhum. E que tava e aparecia em vários lugares do evento. Ele ficava super feliz de ver aquilo ali espalhado pelo evento todo. No camarim, onde os artistas ficavam, tinha alguns desses pôsteres, em um tamanho bastante grande, tinha 2 metros e tanto de altura. Ele achava aquilo lindo. E o carinho dos fãs, a forma como ele era celebrado, na hora que passava ali pelo red carpet, ele passou 2 vezes ali, né, para 2 painéis, nas 2 vezes, assim, o pessoal gritava o nome dele. É uma energia muito boa para esses caras todos. Eles ficam realmente muito, muito tocados, muito felizes. Eu queria só puxar um pouquinho mais para esse lado dos quadrinistas, né? Porque, na verdade, se a gente pensar no passado, nós tivemos nomes grandes. Nós tivemos Scott Snyder, Sean Murphy, o José Luiz Garcia Lopes, né? O Carlos Jensen. Mas esse ano, a gente teve nomes aí, pô, Frank Miller, Jim Lee, né? A gente teve Scott McCloud, David Meredith Finch, o Kevin Maguire, o Mark Wade, Mark Wade, por favor, não vamos esquecer. Eu nunca pensei que eu assistiria no Brasil um painel com Dan DiDio, Jim Lee e Frank Miller, ok? Exatamente. Impressionado com isso. Então, de novo, apenas na segunda edição do evento. Então, ter os três reunidos falando de Cavaleiro das Trevas 3, que acabou de sair. sair lá fora. Então é num auditório de 2.500 lugares, dentro de uma Comic Con, no Brasil. Eu costumo dizer o seguinte, já que a gente falou tanto de Doctor Who, né? Se alguém fosse o Doctor mesmo, lá em 2010, e falasse pra qualquer um de nós, olha, em 2015 vai ter uma Comic Con em São Paulo e vai ter tudo isso que eu acabei de descrever, a gente ia falar, você tá me zoando que isso vai acontecer. Porque num período de tempo tão curto, a gente saiu de um cenário em que a gente tinha uma oferta grande de eventos, mas de eventos de outros portes, né? O próprio FIC, com aquele formato, eu adoro o FIC, mas ele tem um formato que é bastante peculiar. Ele acontece ali na Serraria Sousa Pinto e tal, não tem presença de estúdios, porque o evento é 100% de quadrinhos. Pra ir pra um ponto em que a gente tem uma Comic Con que tem todas essas verticais presentes, cinema, TV, Adam Sandler, David Tennant, todos indo, passando pelo mesmo palco, é bastante surreal. E o quesito atualidade também, né, Ivan? Tudo, tanto os media guests quanto os quadrinhos, artistas em plena atividade. Exato. Então, não é aquele cara que fez alguma coisa anos atrás e agora sobrevive de fazer evento pra ganhar dinheiro dos fãs. É como você falou, o painel de Dark Knight 3 acabou de sair lá fora. Eu tava curiosíssimo pra saber como é que era o processo criativo do Dark Knight 3. Frank Miller confirmou algumas coisas que eu já pensava. Eu fiquei muito impressionado de ver o Frank Miller falando nas próximas histórias que ele quer escrever, ou seja, falando que vai produzir. Achei muito bacana. A gente teve, de fato, uma Comic Con de nível internacional, em vários aspectos. Pelos painéis, como a gente tá falando, mas também pelo cast, né, de artistas presentes, pela estrutura, até pelo tal pôster do Frank Miller. Nova York nunca teve um pôster do Frank Miller. Pois aí tá um ponto que eu achei bem, bem positivo. Quando eu entrei eu fui no sábado, e quando eu entrei na Comic Con, assim, eu pude ver ali, por exemplo, que não deixava nada de ver. Bom, não vamos comparar com o San Diego Comic Con, a maior de todas as histórias. Hoje não, né? Mas no passado iam nos grandes astros da Marvel, etc., lá pra divulgar o filme, etc. Mas eu não consegui ver nada ali que deixasse a dever a outras grandes Comic Cons espalhadas pelos Estados Unidos, né? E eu acho que o interessante é que isso ficou claro para os convidados também, como o Ivan tá falando. E é aquilo, já começa a aparecer o Brasil no radar deles lá, com um mercado interessante para o que eles produzem, né? Eu acho que esse é um outro grande fator positivo da Comic Con, e ainda apenas na segunda edição, né? Pois é, apenas na segunda edição. E a gente foi muito elogiado por todo mundo que estava presente, tanto os quadrinistas quanto os media guests, de que o evento, né, tem um porte que não deve a ninguém. Questões operacionais, organizacionais, que a gente continua desenvolvendo dentro do evento e que tem a ver, inclusive, mas não exclusivamente, com ensinar o público mesmo. Qual que é a dinâmica de uma Comic Con? Já melhorou muito em relação ao ano passado. Né? Das pessoas entenderem o formato, a dinâmica, que é importante se planejar antes de ir pra uma Comic Con. Que não adianta a pessoa chegar lá ao meio-dia e achar que vai direto pro auditório principal, que ela não vai. Né? Então, uma Comic Con, uma Comic Con grande, ela exige planejamento. Acontece muita coisa ao mesmo tempo. Não necessariamente você vai conseguir ver tudo, mas se você se organizar e priorizar, a chance de você ver tudo aquilo que você quer ver é grande. E uma coisa bacana na Comic Con, eu já tinha percebido isso ano passado, que eu pouco frequentei o auditório do Tandrash, frequentei um dia só no ano passado, que era o antigo auditório principal, né? É as opções pra você fazer as coisas dentro da Comic Con. Então, nos dias que eu não fui no Cinemark, eu fui no Ultra, que era também um auditório muito bacana. Esse ano tinha tradução simultânea individual, né, com fone de ouvido, que eu achei uma sacada genial do pessoal da organização. E no auditório Ultra, olha só pra ver como não depende só do que tá acontecendo no auditório principal, né. Eu vi o painel com a Anna Popwell, que também é outra atriz famosíssima, tem uma fanbase grande, né, que tá com uma série na TV agora. E o painel que pra mim foi a grande experiência do evento, né, já que eu não tive a oportunidade de tirar essa selfie com o David Tennant, o painel do John Rhys-Davies, que a chamada era Uma Noite com John Rhys-Davies, e foi exatamente isso, assim, ó, ver um ator de Senhor dos Anéis ali, e Indiana Jones próximo a mim, e eu tava sentado na primeira fileira, eu podia esticar o braço, né, se eu fosse um hooligan, e tocar no cara, sabe, e ver isso, e ver essa proximidade, ouvir a voz dele, aquela voz que você tá acostumado a ouvir só em som mecânico, né, na sala de cinema ou na TV, e isso tudo sendo oferecido no auditório Ultra. Eu não precisei entrar no Thunder no sábado, eu consegui assistir painéis, eu assisti um painel em japonês japonês no auditório Ultra, com dois tradutores. Então, assim, tem muita opção pros fãs da Comic Con. Nada de mimimi, porque não entrou no auditório principal. Tem mais coisas pra fazer lá dentro. Eu posso falar pelo que aconteceu comigo mesmo. Eu fui no sábado saindo do Rio, então não tinha como chegar cedo pra entrar no painel principal. Eu não tinha como ficar nos outros painéis e perder todo o restante da Comic Con. Então eu optei por, não, eu vou procurar os artistas que eu quero conhecer e etc. Vou tentar curtir a Comic Con até sem participar dos painéis. E vou te falar, o que não falta é opção. E aí eu saí dali e ele, pô, ainda tinha mais coisa pra fazer e não teve nem tempo pra fazer tudo em um dia só. Realmente é um evento muito grandioso e eu acho que a tendência é só melhorar. Uma das coisas que as pessoas também estão entendendo quanto a Comic Con é a importância de sempre que possível a pessoa ir todos os dias. Porque ainda que os stands continuem lá, as atrações elas mudam. Então, tinha muita gente falando, ah, eu queria ver o fulano, mas eu só vou no sábado e ele vai no domingo. Sabe, atrações, elas não são móveis. É mais fácil você organizar sua agenda pra ir no dia que o cara vai estar lá do que ele organizar a agenda dele, né? Na verdade, tem mais uma questão aí. Outra coisa que as pessoas também estão percebendo é, compre todos os quatro dias, porque não dá pra esperar pra ver quem vai pra daí comprar o ingresso. Por exemplo, pessoas que, eventualmente, alguém que queria ver o Terry Crews. Os ingressos de domingo estavam esgotados há tempos, quando foi anunciada a presença dele. Então, não era mais uma opção de alguém falar, oh, o Terry Crews vai, eu quero um ingresso. Sorry, já estava esgotado. Da mesma forma que acontece em San Diego, em Nova York, para pegar esses dois exemplos, os ingressos esgotam muito minutos depois de serem oferecidos, começarem a ser oferecidos, e muito antes da programação ser definida. Mas aí que entra também o trabalho da organização, né, Ivan, de passar uma credibilidade pro público, que ele pode confiar que as atrações vão sim chamar a atenção dele, né? Eu fui surpreendido positivamente esse ano. Eu me lembro quando anunciaram, já tinha anunciado Mark Waid, já tinha comprado, tinha anunciado Jim Lee. Eu falei, bom, agora só falta anunciar o Frank Miller, né? Mas imagina, isso não vai acontecer. Anunciaram o Frank Miller. Aí anunciaram a Kristen Ritter. Eu disse, bom, agora só falta anunciar o David Tennant, né? Mas imagina, isso não vai acontecer. Anunciaram o David Tennant. Então, acho que também é o papel da organização e essa segunda edição, acho que cimentou qualquer dúvida, né? Colocou uma pá de cal, se alguém tinha dúvida, de dar essa credibilidade. Compra o ingresso, aguarde e confia, né? Exatamente, aguarde e confie. Porque quem paga pra ver, corre o grande risco de entrar nesse grupo de pessoas que, eu queria tanto ir, mas não tem mais ingresso pro dia. A quantidade de mensagens que a gente recebeu nas últimas semanas, principalmente, do tipo, mas não vai ter ingresso na bilheteria pra domingo? Falava, não. Eu sei disso. A gente acompanha dos grupos. Você acompanha nos grupos, você viu ali. Muita gente perguntando esse tipo de coisa e a resposta era, conforme informado ad nauseum, não tem ingresso na bilheteria pra isso. Não tem segundo lote, não tem... Exatamente, não tem segundo lote, todos os ingressos já foram oferecidos, acabou. Isso é uma coisa legal também, é como manter essa postura desde qualquer evento, manter essa postura desde a primeira oferta de ingresso. Uma coisa que a gente vê muito em shows, por exemplo, que também agrega um público grande, é que daqui a pouco vai chegando o final, eles não conseguiram vender, eles começam a liquidar os ingressos. Então, o trouxa, que nem eu, que pagou o ingresso mais caro no primeiro ou segundo lote, depois vê alguém do lado dele, sentado, que comprou o ingresso numa promoção, sabe? Então também é um sinal de respeito da Comic Con, que já oferece um valor promocional, né, na minha entrada social. Sim. É manter a política de ingressos a mesma do início ao fim. Exato. O que a gente fez no ano passado de ter vários lotes, os preços variavam de um lote para o outro. Então a pessoa que comprava logo no primeiro, ela tinha alguma vantagem financeira em relação a quem comprou no segundo. Porque ela tem que ter. É o mínimo razoável que ela tenha. Então, nesse ano, como a diferença que teve foi da oferta integral, né, do todo o estoque de ingressos e na bilheteria o valor de quinta e sexta era mais alto do que o valor na pré-venda. Sim, foi para 120, né? Pra 120, então teve essa diferença também. É uma forma de valorizar quem acreditou no evento e que optou pela pré-venda, mesmo sem saber se poderia ir até mesmo, se aquele dia específico teria algum conteúdo que ele queria muito, muito ver. É uma curva de aprendizagem, a gente tem consciência de que está num processo processo de ensinar ao público qual que é essa dinâmica. A gente tem investido muito tempo nisso, muita saliva, sabe, dizendo, explicando como é que funciona, quais são as dicas, qual que é a melhor forma de aproveitar o evento, o que, que a pessoa deve considerar, como ela deve se portar, inclusive. O fato da gente banir o pânico tem uma função educativa também, para os outros veículos, evidentemente, para o próprio pânico, mas também para o público, dizendo, isso não pode. Então, comporte-se, né? Exato, não é só um jornalista, um repórter que não pode lamber o braço de uma cosplayer. Ninguém pode. Ninguém pode fazer isso, né? Muito bem. Então, eu sempre achei que isso era uma coisa subentendida no mundo, né? Mas pelo visto não. Na carta de repúdio a gente fala isso. A gente diz que enquanto isso não for em outras palavras, mas o que a gente diz é, enquanto isso não for claro para as pessoas que isso não deve ser feito, a gente vai ter que tomar esse tipo de medida. E se a gente tiver um tempinho ainda, eu queria te perguntar, ainda dentro do assunto ingressos, como é que foi a experiência de vocês com os ingressos Full Experience, que eu achei uma boa sacada do evento, evita os cancelamentos, né? Evita você ter que cancelar cada vez que um convidado não pode vir. E eu ouvi de uma staff de vocês que esse ano teria 70 Full Experience vendidos. Não é um número expressivo, mas dado o valor dos ingressos, deve ter gerado uma receita interessante. Vocês pretendem manter essa sistemática de Full Experience para as edições futuras ou ainda não deu tempo de avaliar isso? O Full Experience, na verdade, foi inaugurado no ano passado. É que tinha o Fun Experience. Isso, tinha o Full e o Fun, tinha os dois. O Fun Experience, ele teve que ser descontinuado porque as pessoas não entenderam ou não quiseram entender quais eram os limites do que elas podiam com aquela credencial. Então acabou sendo, de novo, de certa forma, como uma função educativa, a gente teve que tirar isso, tirar essa opção. Tinha algumas pessoas que, com a credencial Fun, queriam entrar no auditório principal sem poder entrar no auditório principal naquele momento. Para quem não lembra, a pessoa que tinha o Fun Experience do Sean Astin, por exemplo, ela tinha um lugar no auditório principal no painel do Sean Astin, mas não tinha na pré-estreia do Hobbit, por exemplo. Então, só que as pessoas queriam, não, mas eu, o velho, mas eu entendi que. E a gente falou, bom, já que vocês, teve muita gente que entendeu que coisas que não foram oferecidas, então entendam que ninguém mais vai ter isso. E aí a gente acabou com o Fun Experience. Pode ser que ele volte no futuro, mas esse ano a operação foi, nesse sentido, mais tranquila, porque não tinha o tal do Fun. Agora o Full, de fato, esse número é meio esse mesmo. Teve uma quantidade muito grande de Full Experience nesse ano, porque também as pessoas entenderam, 2014 pra cá, todo o poder de uma credencial Full Experience. Porque você consegue aproveitar o evento integralmente e consegue participar de todos os painéis que você quiser. Pessoa que eventualmente queria assistir o painel de Netflix, não tinha que chegar às 5 da manhã e assistir vários painéis que, por mais legais que fossem, podiam não ser do total interesse dessa pessoa. Então ela entrava e saía, ia fazer outra coisa e voltava, e a cadeira dela estava sempre lá na primeira fileira. Sem contar uma série de outras vantagens. Entre elas, a pulseira para a sessão de autógrafos do Frank Miller, que foi concorridíssima, idem para o Jim Lee, idem para Misha Collins, idem para todo mundo. Eles tinham acesso a uma sala VIP, eles tinham vaga no estacionamento, vaga reservada no estacionamento do edifício garagem, tinham acesso prioritário ao evento. Então é uma outra pegada. É caro? É caro. Mas ele está à altura de tudo aquilo que é oferecido. Ivan, só agora falando um pouco aí sobre essa questão dos auditórios, etc. Existe alguma intenção? Você falou um pouco sobre como a experiência de uma Comic Con é dessa forma, as pessoas têm que até se planejar, aprender, etc. Mas existe algum tipo de ideia por parte da organização de modificar um pouco a dinâmica de funcionamento dos painéis, com, sei lá, em determinados painéis, como foi no caso do Misha, você esvaziar os painéis para uma outra atração ou coisas assim, ou é algo que, por enquanto, a organização ainda não pensa em mexer? A gente não pensa em fazer isso, por um simples motivo. Se a gente tiver um auditório, como o Auditório Cinema, tinha 2.350 lugares, mas que no ano que vem deve ter mais assentos ainda. Se você fica esvaziando e reocupando aquele auditório, você precisa de pelo menos uma hora para fazer isso. Isso no final do dia significa, e considerando que cada painel tem uma hora, que a gente vai diminuir a quantidade de conteúdo naquele espaço pela metade. Outra coisa, quem assistiu o painel 1 fatalmente está fora do painel 2. Que veja, se é um espaço muito concorrido, enquanto a pessoa está assistindo o painel e ela é obrigada a sair do auditório naquele momento, ela não consegue entrar no segundo. Tanto que no sábado e domingo as filas de entrada foram separadas, né? Quem queria ir ver o Misha Collins e quem queria seguir pelos outros painéis, né? Quer dizer, já houve uma divisão para evitar esse problema, mas quem entrou para ver o Misha Collins sabia que não ia ver os outros painéis. anéis, a menos que desse muita, muita, muita sorte, né? O terceiro ponto é com relação ao espaço físico. O que que ia acontecer? Se eu tiver, digamos, 5 painéis no dia, eu vou ter que ter uma fila pro painel 1, 2, 3, 4 e 5. É, que foi o que aconteceu no sábado e domingo, na verdade, né? Se formou uma fila extraoficial pros próximos painéis, já fora do gradeado, e isso até gerou alguns princípios de confusão ali, né? Até, Ivan, deixa eu tocar num assunto meio espinhoso. A questão dos seguranças do evento. A gente recebeu pelo menos 2 relatos e eu presenciei um princípio de confusão que talvez denotem que os seguranças poderiam estar um pouco melhor preparados para lidar com aquele tipo de público. Um público que é mais jovem, um público que não estava ali para arrumar confusão e um público que não queria ser tratado com a truculência que você poderia esperar de um bouncer, né? De um segurança num outro tipo de evento. Vocês receberam algum tipo de reclamação? Vocês tiveram algum tipo de problemas envolvendo o segurança do evento? Ou, no geral, foram casos isolados e uma experiência positiva? Sinceramente, nenhum relato. Nenhum relato. Nenhum relato mesmo. Eu não sei exatamente qual caso você está falando. Na organização das filas. Foram os 2 relatos que eu recebi e o que eu presenciei se diziam respeito à organização das filas. Alguns fãs mais exaltados, que acabaram conseguindo furar, e é até difícil para o segurança controlar. E alguns seguranças mais exaltados, assim, que talvez poderiam ter lidado. Eu presenciei, só para narrar para você, não tô criticando mesmo, não, sabe? Não, por favor, fique à vontade. Porque é um evento que não tem como ser, assim, cristalino, 100%. Claro, claro, fique à vontade. Não tem como. Eu presenciei no sábado, que se organizou uma fila paralela e a Steph pediu pra desmanchar aquela fila porque ela tava cortando o evento. Ela tava, era uma barreira de pessoas atravessando o evento e ela pediu, olha, não vai ter fila, se tiver espaço no auditório a gente chama outra fila. E aí algumas pessoas ficaram na entrada ali do auditório Cinemark e outras pessoas ficaram nessa fila extraoficial. E entre as pessoas que estavam na entrada esperando pra ver se iam chamar outra fila, as pessoas que estavam na fila extraoficial, gerou um atrito. E nisso um segurança falou pra uma pessoa que tava um pouco exaltada na fila extraoficial essa, dizendo, ah não, mas aí vai de você não deixar o cara entrar na sua frente. Aí eu virei a minha credencial ao avesso, né? Porque eu tava de imprensa, tava só cobrindo ali, tava vendo o que tava acontecendo. Aí eu virei e disse, não, cara, assim, ó, entre nós, esse tipo de conselho você não pode dar. Você não pode dizer pra alguém que tá num evento que ele vai fazer algum tipo de justiça com as próprias mãos. Você tá coberto de razão, mas eu imagino que foi um caso isolado. Isso não, não, é, foi, isso não era foi. Comportamento. Foi o único caso que eu presenciei. Então, isso não era comportamento, muito menos, nem orientado por nós e evidentemente não era algo apoiado, orientado, incentivado pelo evento. Infelizmente, há pessoas despreparadas de toda a porte. Agora, o que eu posso garantir é, relatos e situações do tipo não aconteceram. Teve muita gente, sim, tentando invadir, cruzar a fila, invadir o auditório por outros caminhos. E mesmo pessoas de imprensa tentando entrar no auditório sob a ligação de, vim cobrir. Desculpa. A gente avisou todo mundo, desde o início, que o acesso aos auditórios era pela fila normal, não haveria acesso prioritário para ninguém, de imprensa, inclusive, e que, salvo nos painéis dos estúdios, em que havia convidados dos estúdios, e aí caberia de novo aos estúdios dizer quem é que entraria ou não, não haveria nenhum acesso prioritário pra ninguém. Eu posso testemunhar até, a nossa credencial da Quadrim, que é um veículo pequeno, tinha o mesmo peso da credencial do Cadu, da Globo News, que tava lá cobrindo, sabe? Porque eu tava na mesma fila que ele pra buscar credencial, eu passei pelas mesmas situações que ele também não tinha acesso a preferência, assim como nós não tínhamos, quer dizer, bacana também esse tratamento isonômico pra imprensa, sabe? É, todo mundo ali era igual, e é por isso, até voltando na história do pânico, apesar de ser o pânico, apesar de ter audiência, apesar de ser programa de TV aberta, eles estão fora porque eles se comportaram mal. Isso valia pra qualquer um. É, Ivan, eu queria só fazer uma perguntinha aí. Claro. Saindo um pouquinho dos painéis. A questão do Artistiary, né? A gente viu que cresceu muito, né? Nós tivemos até no caso esse ano a gente teve meio que uma, vamos dizer assim, uma organização bem planejada, né? Você tinha num canto ali quase todo mundo das gráficas MSP. Você tinha ali no meio os artistas internacionais, né, com alguns grandes nomes, né, do desenho lá pro mercado americano, mas realmente foi um local ali bem amplo, bem explorado. Aí a dúvida é para anos seguintes, né? Lógico, a gente sabe que os artistas internacionais são normalmente os que chamam mais atenção, né, tirando um outro caso. Como é que se pensa em manter esse equilíbrio entre trazer todos esses artistas nacionais, independentes ou que estão saindo por grandes editoras, e trazer os grandes nomes internacionais? Bom, isso se mantém. O Artistiary é composto desse equilíbrio. Então tem os convidados estrangeiros e os nacionais, eles convivem naquele espaço. Os estrangeiros, eles ficam estrategicamente reunidos numa mesma ilha por uma questão logística, porque é mais fácil administrá-los, estando todos ali perto. Eu não tenho que colocar uma pessoa de staff com cada um espalhada pelo evento, porque eles precisam de um tradutor com eles o tempo inteiro. Então estando ali reunidos, eu consigo ter menos tradutores atendendo mais pessoas. O fato de eles estarem próximos ao stand da Chiaroscuro Studios também facilita a vida deles para qualquer eventualidade, qualquer necessidade que eles têm para onde reportar e solicitar qualquer tipo de apoio, então isso também facilita. E os demais, eles ficam espalhados estrategicamente pelo Articella de forma a fazer com que o público circule pelo espaço todo, explicando. Ao colocar o Vitor e a Lu no final do Articella, lá no canto, é uma estratégia para fazer com que as pessoas transitem pelo Articella inteiro até chegar neles. E ao fazer isso, ela pode ser impactada por tudo que é oferecido pelos quadrinistas que estão no caminho. Numa visão puramente para facilitar o acesso, eu teria colocado eles nas pontas. Uhum. Só que o que aconteceria com quem está no meio? Então, essa mistura dos quadrinistas entre mais estabelecidos, novos, estrangeiros, brasileiros, é uma coisa que dá um trabalho absurdo e que tem a ver com esse objetivo de fazer com que estimular as pessoas a circularem pelo espaço como um todo. Uhum. E assim você também evita, por exemplo, o caso que a gente sabe, o pessoal das gráficas da MSP formavam-se grandes filas, né, ali. E se você coloca isso, por exemplo, ali naquela parede que fica de frente para onde é a saída, você ia formar a fila aí na saída, o pessoal não ia nem conseguir chegar ao Articella, né? Já era muitas vezes no sábado, domingo, às vezes difícil, por causa da fila que se formava ali para bebedouro, né? Para banheiro, mas era uma filinha, né? Agora imagina todo o pessoal das gráficas ali autografando naquelas filas enormes, né? Imagina se juntasse no mesmo espaço a fila do Marco Wade, do Danilo Beirute e do Vitor e da Lu. Isso precisa ser espalhado pelo Articella para que os corredores sejam ocupados pelas filas, para que tenha movimento no Articella inteiro e não num único foco. Uhum. Porque se acontece isso, eu travo aquele foco, aquele espaço todo e as pessoas eventualmente não vão ver o Articella inteiro. Agora, se um cara tá parado numa fila para falar com o Vitor e ele tá ali 20 minutos, 15, 30, sei lá, eventualmente até mais, mas ele tá em frente a outra mesa, ele vê o trabalho de outro cara, é o equivalente a fazer uma pessoa ficar parada na frente de uma televisão vendo comercial, entendeu? Uhum. É uma forma de expor esse público a outros conteúdos. Ele vai até o final do Articella para ver a Lu, mas ela no meio do caminho vê o trabalho de um monte de outras pessoas. E muito ali você vê nas pontas também gente como o Gustavo Duarte, o Bayo Moon, o pessoal do Stout Club, né? Numa ponta na outra também tinha caras como Rodney Buquemi, Marcelo Matério, Rafael de la Torre. Quer dizer, você bota ali alguns pontos estratégicos para falar, não, esses aqui são os chamarizes para trazer o público para essa direção, né? E também para ter ponto de escoamento, né? Eu tenho, colocando esses caras na ponta, a fila escorre para as laterais e não na frente dos outros stands, das outras mesas, na verdade. Eu fiquei em uma das filas que eram bem grandes, né? A fila do Mark Wade, e o Steph trabalhou muito bem ali na organização e fazendo exatamente isso que você falou, posicionando de forma até que, enquanto eu estava na fila, eu acabei vendo outras coisas que me interessavam, e quando depois de eu ter conseguido falar com Wade, consegui o autógrafo, etc, eu fui até esses outros artistas, né, para poder olhar o material e etc. Eu acho que é uma estratégia interessante e posso, por exemplo, dar o meu testemunho de que funcionou. Eu fico feliz em saber, porque isso foi algo deliberado. A gente fez desse jeito, pensando nesse efeito mesmo. E distribuir as filas pelo Articella inteiro e também para que os artistas não tão conhecidos tivessem mais chance de expor o trabalho. Alguém tem mais alguma pergunta para o Ivan, gente? Eu queria agradecer justamente a disponibilidade dele de falar conosco. A gente tem a oportunidade de passar. A gente tentou fazer um quadrinho na Comic Con Experience passando justamente a experiência da Comic Con. Bacana que agora a gente tem a oportunidade de passar a nossa e a experiência da organização do evento, né? Então, Ivan, obrigado mesmo pelo seu tempo aí, pela franqueza com que você respondeu nossas perguntas. Não, imagina, pessoal. Foi um prazer, sempre um prazer participar. Peço desculpas por não ter mais tempo, mas eu ainda tô no... Na correria. Lidando com o rescaldo da Comic Con, por assim dizer. Ainda é segunda-feira, por Ivan. Ainda é segunda-feira. Eu tenho um monte de coisas da Comic Con pra fazer, um monte de coisas que ficaram paradas em função da Comic Con, e ainda pra somar com tudo isso, eu ainda tenho que pegar um avião amanhã às 9h20 da manhã. Assim, eu só vou conseguir descansar um pouco mais pra frente. Mas então, a gente agradece aqui, Ivan, sua presença aqui, né? Acho que a gente já se encontrou algumas vezes em evento e, pô, é sempre um prazer estar conversando com você. E não, acho que não resta mais nada pra gente não dar os parabéns pra Comic Con 2015, né? E com certeza sabemos que a 2016 vai ser melhor ainda, né? Ela será melhor, ela será maior, ela será melhor. E ela tem uma lista de convidados que já está sendo construída há algum tempo. É, a gente sabe que vocês já estão, já pensam no futuro, né? Não estão pensando só na próxima, estão pensando nas próximas, né? É, não, exato. A gente precisa construir um evento. Não é algo feito de um dia para o outro. Depende de um monte de negociações, um monte de contatos, visitas, pedidos e cartuchos queimados que a gente acaba usando. Mas a Comic Con 2016, da mesma forma que a 2015 já estava muito estruturada quando a de 2014 terminou, a de 2016 ela também... Eu estou aqui falando com vocês e olhando para uma listinha que eu tenho aqui no meu escritório de nomes que já estão alinhavados para o ano que vem. Tem alguém com as iniciais DT aí nessa lista? Ou FM, FM. DT... É, o FM já deu meio que um gostinho que talvez venha, né? Ele gostou muito da experiência de estar no evento. DT, eu acho que eu ainda tô muito cansado, não tô conseguindo... É o Tenant, eu tô procurando o Tenant. Ah, porque... o Tenant. Ah, ele tá com ideia fixa, é um negócio... É difícil vencer. Eu tava pensando mais exclusivamente em quadrinhos, que é a vertical que eu cuido. Claro, claro que sim, claro que sim. Mas eu posso garantir que no ano que vem a gente vai ter também longas filas para vários convidados. Tipo o Grant Morrison, por exemplo. Neil Gaiman, Grant Morrison. Para mim, se tiver o Marvel Wolfman, eu durmo na fila para ver. Eu durmo na fila com o Garavello abraçado para ver o Marvel Wolfman. Abraçado não. A gente vai... No ano que vem, vocês vão se surpreender bastante, de novo. Falando especificamente de quadrinhos, as outras áreas, eu nem opino diretamente porque não sou eu que negocio, mas com relação a quadrinhos, eu posso garantir que, usando uma frase tão comum nos últimos tempos, vai ser épico de novo. A gente vai trazer alguns nomes que já estão acordados já de vir pra cá e que tendem a ir parar nos trending topics do mesmo jeito que o Mark Waid foi quando a gente anunciou ele lá atrás. Opa. Cara, eu já tô com a expectativa a milhão. Eu já tô cansado pela Comic Con do ano que vem já. Eu tenho como comprar agora, Ivan? Já? Eu já tô jogando meu cartão de crédito na tela pra ver se aparece a credencial aqui pra mim. O que eu posso recomendar e informar é que a gente deve começar a vender os ingressos mais cedo o ano que vem, não deve ser só no meio do ano, e que... mais uma vez, vai valer muito a pena garantir o ingresso para os 4 dias. A programação vai ser ainda mais intensa, vai ter ainda mais espaços, ainda mais área para cobrir. Isso significa ainda mais convidados, então tudo vai ser maior. Então teve um crescimento grande de 2014 para cá e vai ter novamente de 2015 para 2016. Eu sugiro... Tem até uma iniciativa, principalmente no Instagram, que chama Magic CCXP. Não sei se vocês viram isso. Não. Isso daí é o seguinte, era um pessoal que ao longo desse ano entrou na academia, perdeu peso, ficou em forma pra aguentar, pra tá bem na Comic Con. Pra aguentar a Comic Con. Olha, é recomendável, viu? Então, eu também entrei nessa. Nesse ano, eu perdi 12 quilos. E somente no segundo semestre. Assim, foi pra academia, pilates, RPG, tal, tal, tal. Então, eu tô bem mais em forma do que eu tava no ano passado. Então, eu tenho esse pessoal do Magic, que é uma brincadeira com o Magic Mike, do Magic CCXP, que era de entrar em forma. Então, a dica para todo mundo é: entre em forma, porque o ano que vem vai ter muito mais pavilhão para andar, muito mais coisa para fazer. Quem tiver em forma vai aguentar mais. Ou vai ter muito mais carrinho elétrico para alugar, né? Porque... por mais que a gente queira ser um parque da Disney, a tendência de ter aquele monte de gente andando de carrinho elétrico, os carrinhos elétricos realmente vão ser só para portadores de deficiência. Que aliás é um aspecto bacana também, essa que a gente já tá encerrando, mas eu vi muita gente com dificuldade de mobilidade se locomovendo bem pela CCXP. Tinha gente de cosplay na cadeira de rodas, o John Rhys Davies, ele fez questão de parar no painel dele para tirar foto com 3 ou 4 cadeirantes que estavam ali. Então é legal também ser um evento acessível, né? O evento é para todo mundo e a gente se preocupa com esse tipo de coisa também. Portadores de necessidades especiais e principalmente de locomoção, eles eram trasladados do edifício garage, que era de credenciamento, até a porta do evento. Eles não pegavam aquele corredor. Uhum. Até porque aquela parte estava em obras, né? Eu me lembro quando eu o primeiro dia eu cheguei, mas meu Deus, como é que o pessoal com dificuldade de locomoção vai passar por aqui? Mas aí dentro do evento eles estavam todos lá já. Então, justamente porque eles não passavam. Eles tinham esse traslado de ponta a ponta, com isso facilitava a vida deles, né? A gente recebe muitos portadores de necessidades especiais ou de outro tipo de deficiência que não seja somente motora dentro do evento, e a gente cria um ambiente para que eles estejam confortáveis ali dentro. E a gente via até carrinho de bebê, sabe? Pessoas realmente family friendly, sabe? Só tô fazendo esse fechamento aqui porque é realmente uma coisa que me chamou bastante atenção, porque esse é um evento que você imagina, que é loucura entrar com criança pequena, com carrinho, com cadeira de rodas, que aí todo mundo vai tropeçar. E, cara, não é nada disso mesmo, sabe? Não, é um evento familiar, no sentido de dá pra levar criança, tem lugar pra deixar as crianças, que é a Minicom, que a gente inaugurou esse ano. Não há venda de bebida alcoólica dentro do evento. Uhum. É, isso é importante, né? Porque isso... É que o álcool... Bom, a gente corre o risco de alguém ficar bêbado, é simplesmente... Sim. Potencializa, né? Problemas, né? Potencializa casos de desrespeito, enfim... Exato, porque tem gente que bebe, beleza. Tem gente que bebe e fica louco, entendeu? Uhum. É um evento jovem, né, Ivan? Eu não sei se você tem algum dado de faixa etária, mas eu vi acho que deve ser uma galera, na grande maioria, assim, até 20 anos. Um pouco mais que isso, talvez. E eu vi uma quantidade razoável de crianças lá também, né? Uhum. Muita criança, muito bebê de colo. Isso, é. Então, é um evento que, pra ser pra todo mundo, ele tem que ter esse tipo de restrição. Então, não tem álcool dentro do evento, em nenhum lugar. Então, tem uma praça de alimentação grande, tem fraldário, tem várias opções de alimentação que não são só cachorro-quente e pretzel, que nem tem em Nova York. Isso, então, é. Não, se você quer... Tem food truck, tem comida japonesa, tem espoleto, sabe? Tem um monte de opções de alimentação pra todo mundo. Se o cara é vegetariano, ele consegue comer. E tem banheiro, né? A estrutura dos banheiros, mais uma vez, eu elogio, porque você tem que se hidratar muito num evento como esse, né? Sim. E, consequentemente, você procura muito banheiro. E eu nunca não tive nenhuma dificuldade de usar os banheiros lá, então. Banheiro foi uma coisa que te marcou, hein, Vitor? Já... Cara, é que, por exemplo, quando eu ficava nas filas, eu só pensava, qual é o próximo horário que eu posso ir no banheiro? Pois é. Eu tomo muita água, né? Acontece. Pois é, a gente toma muito líquido e isso tudo precisa funcionar. Faz parte de criar uma boa experiência pro público. Se o cara tá com vontade no banheiro e fica uma hora na fila, como é que fica, né? Uhum. Então, tudo isso faz parte, tudo isso é levado em consideração. De pequenos detalhes a questões estruturais como essa do banheiro que vocês mencionaram, a gente procura pensar em tudo. Qual imagem vai estar na credencial, de qual público, de qual dia, os banners. Tem coisas que muita gente nem percebe. No corredor principal do evento, um que atravessa o pavilhão inteiro, tinha um monte de banners aéreos, uhum, com um monte de frases extraídas de filmes e séries. De um lado tinha as frases, do outro lado tinha imagens de personagens, de estátuas da Iron Studios. A gente não precisava fazer aquilo. Aquilo tinha uma função unicamente decorativa. Se a gente tivesse unicamente focado em fazer um evento rentável, financeiramente rentável, para os organizadores, ninguém aprovaria aquele custo. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer criar uma experiência que seja, de fato, única para quem está ali dentro. E daí a gente acaba não medindo esforços. O evento, outros organizadores de eventos, não só de Comic Cons, eles falam para a gente, pô, vocês gastam muito. Vocês poderiam economizar muito não fazendo isso ou fazendo aquilo daquela outro jeito. E a nossa resposta invariavelmente é, a gente não vai abrir mão de qualidade, não vai abrir mão da experiência. E a fellowship está fechada nesse objetivo com você. Isso é um consenso desse grupo. É por isso que dá certo. Isso é uma das coisas que, infinitas coisas que unem esse grupo. A gente tem isso muito claro, desde o início, de que a gente usa, um dos exemplos que a gente usa é da credencial. A credencial de San Diego é um crachá de excursão de escola. Uhum. É verdade. E a gente sempre olha pra aquilo e fala, meu, esse cara não tem vergonha de entregar uma credencial porca desse jeito? E todo ano a gente fica pensando numa credencial mais legal. No ano passado, algumas pessoas tinham credencial, né? Tinha a história do ingresso. Esse ano a gente colocou pra credencial pra todo mundo. É mais caro, é mais trabalhoso, a gente tem que mandar a credencial pelo correio, dá um puta trampo. É um negócio que a pessoa vai guardar pra sempre. E até durante o evento é bacana porque você consegue identificar com quem você tá falando. Exato. Você, né, se refere por nome, é muito legal. É, tem ali o nome da pessoa, a pessoa sente, sabe, é dela mesmo, não é um ingresso ao portador. Ele tem uma credencial que tem o nome dele, que é dele, que ninguém mais pega. Se alguém chegar lá com aquela credencial, não vai conseguir entrar. Então tem. E também é um negócio que o cara guarda. Muita gente vai estar hoje com a credencial pendurada no guarda-roupa. Por conta do meu trabalho, eu participo de alguns congressos, etc. E sempre tem que usar algum tipo de credencial e tal. E eu já saio do evento jogando no lixo, né? Sim. O da Comic Con eu fiz questão de trazer pra casa, tá guardado, e vão estar guardados os próximos todos que eu tiver presente, porque realmente é um negócio bonito e vale a pena você manter ali, porque te dá orgulho de ter ido e é um negócio muito bem feito, né? É, a gente desde o início falou, todo mundo vai ter uma credencial colecionável. Ela é colecionável nesse sentido, a pessoa não ia querer jogar, não é uma credencial que a pessoa vai querer jogar fora, é esse o ponto. E quem foi num ano e for no ano seguinte, vai guardar as duas e vai falar, olha, minha credencial 2015, minha credencial 2016 e assim por diante. Porque ela é um negócio bem feito, é bem impresso, ela não é de papel, não é um negócio que no último dia do evento tá tudo rasgado, amassado, dobrado, né? É um negócio feito de um material bacana, que dura, com uma boa impressão. A credencial da diretoria do evento, até para que a gente tenha um acesso irrestrito aos espaços todos e facilmente identificável, ela é a única que tem o pôster do evento. E aí todo ano eu pego o autógrafo de quem fez o pôster na minha credencial e claro. Então, assim, eu tô aqui falando com vocês e olhando minha credencialzinha bonitinha, autografada pelo Frank Miller. Nossa. Que é assim, esse é o item colecionável definitivo da Comic Con, porque existem 7 dessas. Isso é quase uma medalha de ouro, né? Você é esportista, pendura junto com as medalhas ali. É. Medalha de ouro na Olimpíada ainda, né? Não é qualquer medalha de ouro, não. Pois é. Então, poucas pessoas têm isso. Somente os sócios mesmo. Então a gente tem o... E hoje eu mandei enquadrar o pôster, autografado, no mesmo tamanho do ano passado, da mesma moldura, mesmo passepartout, mesmo tudo. Nossa. Eles agora, eles também viram uma coleção. Cada pano tem o seu pôster. Sabe que eu guardei até o guia do evento, eu guardo. Guardei do ano passado e guardei desse ano também. Fiz questão de pegar um inteirinho, sem amassar, trouxe ele inteirinho pra casa. É bacana o evento ter essa preocupação de prolongar a experiência pra quando a pessoa volta pra casa também, né? É porque a gente entende o público, porque a gente faz parte do público. A gente sabe que quem vai na Comic Con, a grande maioria do público que vai lá, ele vai guardar esses souvenirs. Precisa ter o souvenir. Então, o guia do evento, ele tem que ser bonitinho, tem que ter todas as informações, tem que ter a foto de quem foi, ele tem que ser útil enquanto você está no evento e tem que ser interessante a ponto de você guardar depois. Então, a gente também faz isso, dá um puta trampo, mas a gente vai e faz o guia também, e faz o pôster, e coloca a capa do pôster oficial na capa do guia. Porque daí a gente vai criando uma linguagem e as pessoas vão reconhecendo essa linguagem dentro do evento. Deixa, eu já estouramos muito tempo do Ivan, mas é que eu vou lembrando das coisas. Uma outra coisa que eu achei sensacional, o Ivan tá falando de pôster, é o evento distribuir o pôster pra quem foi pegar um autógrafo. Por exemplo, o autógrafo do Jim Lee, do Frank Miller, não era cobrado, era só por ordem de chegada, e se distribuiu um pôster junto de uma arte deles que eles assinavam, isso era gratuito. Alguns painéis também no Auditório Cinemark também distribuído. Então, nossa, realmente o público sente que o investimento dele, né, não só o investimento do ingresso, mas a passagem, o hotel, o tempo, o suor, as lágrimas, que esse investimento é recompensado e agora a gente tá vendo por quê, né? Porque realmente quem tá por trás pensa como o seu público, né? Exato. A gente sempre posicionou a Comic Con como um evento de fã pra fã, porque de fato ele é isso. A gente fez prints, né, de tamanho A3, um pouquinho menor que A3, pro Frank, pro Miller, pro Jim Lee e pro John Totleben. O John, ele tava autografando no stand da Chiaroscuro Studios. E a gente fez 2 prints do Monstro do Pântano e todo mundo que pegava o autógrafo do John ganhava um print, porque ele não vende o print. Então, o que eu fiz? O que a gente fez? Perguntei pra ele, você vai querer produzir algum print? Eu tenho essas imagens, mas eu não vendo isso. Falei, a gente pode, então, produzir e distribuir gratuitamente pra todo mundo que for pegar um autógrafo e ganhar também um print desse? Claro, tá aqui o arquivo em alta. A gente rodou, ao custo do evento, a gente rodou todos os prints pra todo mundo. mundo, em quantidade suficiente, até sobrou, e aí deixava lá disponível na sessão de autógrafo. Então todo mundo saía com um souvenir do evento único, que é uma lembrança daquele momento. Ele pegou uma fila lá gigantesca para pegar autógrafo do Miller e saiu de lá com o item que ele queria autografado, que ele levou autografado, e com um pôster oficial do evento também autografado. Acho que isso é bacana, né? Mostra que, como você falou, não é só o evento pensado na questão de lucros, e é pensado também para gerar nas pessoas essas memórias, essas lembranças, que é isso que ele vai levar para a vida toda, né? Essa experiência que é o mote, né, de vocês. Exato, que pega a pessoa pelo emocional, de falar, puta, eu fui no evento e saí, ganhei, fiquei a fila, tal. Além do autógrafo, além de conhecer o cara, além de apertar a mão dele, eu ainda saí com isso aqui pra lembrar de lembrança daquele momento. Que é uma coisa que custa, ok, não custa uma fortuna, mas ainda assim, dá um trabalho. Mas é tão legal, uma frase muito comum que a gente usa é, pô, mas é tão legal tal coisa, e aí a gente acaba fazendo. E é até vocês são fornecedores, né, Ivan, de um serviço e que vem agregado vários produtos. E eu acho assim, ó, é sem precedentes você ter um fornecedor se preocupando em agregar valor a esse ponto, né? Como você falou, eu acho que até nisso a Comic Con se diferencia. Da indústria de serviços, eu não sei qual é o outro evento. Eu acho que o máximo que eu já ganhei foi num show que eu fui e eu ganhei uma cerveja. Sim. Porque um dos patrocinadores era uma marca de cerveja. Mas assim, esse valor que a organização se preocupa em agregar ao seu custo, né? As suas expensas, como você falou, é realmente o que fez a Comic Con estourar. Eu fui na primeira, fui nessa. Fui nos dois últimos FICs, que eu considero um evento maravilhoso. Maravilhoso. Fui aqui em Porto Alegre já, mas realmente a Comic Con é uma coisa assim, você fica olhando como é que alguém vai superar isso, né? É realmente, entrou com os dois pés, sabe? É um evento rico em vários aspectos. Você percebe que tem um investimento financeiro muito grande ali, você percebe que tem uma programação muito, muito grande ali, e é um evento que não mede esforços e custos para construir uma experiência única pro público que tá ali dentro. A gente tem muito claro que a gente está no mercado de encantamento. A gente está no mercado e com uma missão de encantar as pessoas, de criar momentos únicos para essas pessoas. A gente não, raramente pensa na Comic Con Experience como uma Comic Con somente. Eu vou para Nova York todo ano já há muitos anos. Já fui para San Diego várias vezes, já fui para Angoulême, já fui para um monte de lugares. Em nenhum desses lugares você tem um stand da Disney, e muito menos um stand da Disney com uma piscina de bolinha gigante. Na grande maioria desses lugares não tem stand da Fox, muito menos stand da Fox com um ringue de patinação no gelo. É o tipo de coisa que a gente que você acaba só encontrando aqui, porque a Comic Con Experience, ela virou um misto de várias coisas. Ela é Comic Con na natureza, ela tem quadrinhos no cerne, mas ela é um pouco Disney, ela é um pouco Rock in Rio, ela é um pouco Lollapalooza, ela é um pouco SXSW, ela é um pouco de várias outras coisas. Tinha música ao vivo na Comic Con. Tinha um stand de tatuagem dentro do... Uhum. Pelo menos duas pessoas que eu vi que pegaram autógrafos do Frank Miller no braço e foram lá pra tatuar. Sim, eu vi o relato de um cara num dos grupos do Facebook falando que fez exatamente isso. Então, eu vi dois caras, eu até fotografei um deles. Eu vi pelo menos um no painel também, que ele falou, não vou pedir autógrafo porque tá aqui o autógrafo, já mostrou a tatuagem, Frank Miller. Então, acho que nem o Frank Miller esperava essa. E eu volto naquele ponto da pessoa planejar a presença dela dentro do evento. Esse cara planejou, ele falou, vou pegar o autógrafo do Miller, depois eu vou naquele centro de tatuagem que tá ali do lado e faço a tatuagem ali. Talvez outras pessoas que quiseram fazer a mesma coisa, só que elas não conectaram, não nos planejaram direito. Mas poderia ter feito. É, não, isso é uma coisa que a gente na Quadrinho Luiz produziu e editou os Quadrinho Drop, e a gente nas redes sociais a gente reforça, né? Você tem que ter prioridades na Comic Con. Uhum. Você tem que saber o que você quer, que horas você tem que chegar, onde você tem que ir. Se não der, você já tem que ter o plano B. O que é uma coisa... Plano B, plano C, né? De preferência. Eu acho que as reclamações que eu ouvi, tirando o que a gente já comentou, painel Netflix, alguma coisa de segurança, era isso. Ah, mas eu não consegui fazer nada lá de sim, mas não se planejou, né? Então é um evento com muita gente, você não vai resolver questão de fila, você não vai resolver, não vai ter um auditório de 5 mil lugares, não é um estádio de futebol, afinal de contas, né? Você não vai fazer o Frank Miller, que já tá numa idade interessante e um estado de saúde que até onde a gente sabe pode ser delicada ainda, né? Você não vai dar 1000 autógrafos, sabe? Tem essa limitação. As pessoas que souberam lidar com essa limitação, é como o Laurentino falou, o Tito teve lá um dia de tarde e conseguiu o objetivo dele, que era o autógrafo do Mark Waid. E conseguiu pra mim também, que ele vendeu por um hot dog. É, também. Troquei por um hot dog e uma Coca-Cola, realmente. Pra quem tá de mimimi, ah, fiquei em fila. Ah, cara, esperava o quê? Não tem. Um evento pra muita gente. Se esperava que fosse uma coisa privada, pequena, fechada, aí talvez você não, nem tivesse chance, né? Mas pra quem se programou, não tô denegrindo o produto, mas não precisava ter o full experience, não precisava ter a credencial XYZ. Quem se programou conseguiu fazer o que queria. Que também, exato, é uma coisa legal, pois, né? É. E o preço de não se programar é o preço do full experience, entendeu? É isso, você paga pelo conforto, pela conveniência, né? Pelo tempo. É, exato. Você fala, ok, não consigo me programar, tenho a grana suficiente para um full experience, vou levar uma vida de playboy dentro do evento. É, isso aí. E provavelmente para ano que vem vai ser maior ainda, né? Porque tem muita gente que já tá falando que já tá guardando dinheiro desde agora para poder comprar o full do ano que vem, né? Exato, porque cada vez mais pessoas percebem, vou usar de novo a mesma expressão que eu usei antes, o poder da credencial full experience. É que é a única garantia, né, que tem. O de resto é tudo na questão mesmo da programação. É, exato, exato. Mas mesmo assim, mesmo a credencial full experience, ela não é aquele amuletozinho do Harry Potter de vir a tempo que fazia a Hermione tá, em várias, fazer várias coisas ao mesmo tempo, lembra? Vou colocar o Capitão América, eu entendi, não, a referência. Tem uma... Tinha esse negócio, isso daí, eu não chamava... Vira tempo mesmo. É, vira tempo. Se o cara quer assistir um negócio que tá no auditório principal e ao mesmo tempo tá aparecendo um negócio similar, um negócio que ele também quer no auditório ultra, ele vai ter que escolher também, ele vai ter que se programar também, né? Não tem como. Essa eu acho que é a escolha mais, a maior escolha de Sofia do evento, né? Não adianta, tem coisas acontecendo simultaneamente e você faz opções. Ainda que na programação a gente toma um cuidado grande pra tentar, porque nunca é totalmente garantido, não colocar atividades de quadrinhos em mais de um auditório ao mesmo tempo, porque a gente tenta respeitar e facilitar a vida de quem vai procurando uma vertical específica. Então, você colocar um painel de quadrinhos no auditório Cinemark e outro no Ultra, é meio sacanagem, porque é o cara vai escolher. Aí não adianta chegar 2 horas da manhã na fila, porque não vai estar acontecendo mais tempo. Ou vai ver o Mark Waid ou vai ver o Frank Miller. Exato. Né? É, dúvida cruel. Por isso, por exemplo, que as masterclasses, elas acontecem sempre, elas sempre abrem o auditório Ultra. Então, elas acontecem no período da manhã, vão até até o início da tarde. E aí, os painéis de quadrinhos, a gente tenta colocar eles do meio da tarde pra frente, pra, teoricamente, a pessoa conseguir assistir as masterclasses, que são no auditório mais, de acesso mais fácil, pra depois ir pro auditório principal. Então a gente vai mesclando desse jeito, de forma a não ficar tão concentrado no horário, no mesmo horário, e aí as pessoas não terem que ficar, justamente como você falou, nessas escolhas de Sofia, vou pra cá ou vou pra lá. É, e até um detalhe, né, que a gente até não falou aqui, mas o auditório Ultra também teve um estilo meio Cinemark, né, porque muitas vezes o auditório ficou lotado já nos primeiros painéis e naquele esquema de não precisava sair, né? Sim. Então, cada vez mais você tem que se programar até mesmo pros outros auditórios. É, né? E isso foi uma mudança que eu achei muito positiva do ano passado para esse ano. Nos outros auditórios, implementar essa sistemática de quem tá lá dentro não precisa sair. Pode parecer injusto com quem tá lá de fora, mas por outro lado recompensa quem justamente se programou, né? Essa tecla que a gente tá batendo. E eu talvez não tivesse a oportunidade de ver os painéis que eu vi no Ultra, que gostei muito dos painéis sábado no Ultra, se eu tivesse que sair depois de cada painel e entrar na fila de novo, porque as filas realmente já estavam gigantescas, né? As filas ficam grandes mesmo, que é reflexo da quantidade de público, mas também é reflexo da qualidade da programação. Uhum. Quem não gostaria, que gosta de quadrinhos, de estar na Masterclass do Scott McCloud? Sim, não, claro. Foi sensacional. Ou tá no painel do Maurício Souza, né? No painel do Ziraldo, que foi no domingo. Ziraldo, no Spotlight do Kevin Maguire. Na masterclass de pintura do Ezad Ribi. Então, a gente tem uma programação muito rica. E isso faz com que as pessoas queiram estar dentro daqueles auditórios para ver aqueles conteúdos. Esse ano eu não consegui ver nada de nada. Essa eu acho que deve ser a parte mais frustrante, né? Você organiza o negócio todo e tá trabalhando tanto que não consegue aproveitar muito. Eu consigo aproveitar absolutamente nada. O que me conforta é saber que todo mundo tá gostando e tá curtindo. A gente é um evento de fã para fã, mas não é para esses fãs aqui. não é pra nós, a gente não aproveita nada do evento, nada. A gente só corre pra lá e pra cá o tempo inteiro, resolvendo pequenas coisas e atendendo os convidados e tudo mais. A gente acaba tendo, evidentemente, acessos prioritários e privilegiados a essas pessoas e a esses espaços, né? Hoje mesmo eu postei uma foto tirada no backstage do Auditório Cinemark minutos antes de eu apresentar o Dan pro painel de Dark Knight 3. Só tinha aquelas pessoas ali, tinha 30 mil pessoas do lado de fora e só tinha 5 pessoas ali. E era uma foto dessas 5 pessoas. De certa forma, isso compensa um pouquinho. Mas a programação em si, a gente não consegue ver nada. Eu queria ter visto o trailer de Batman vs Superman no outro cinema. Eu vi só a segunda metade do trailer. Eu cheguei atrasado. Porque não dá pra ver. Tem um monte de convidados que eu nem vi. Eu vi a Evangeline Lilly passando por mim uma hora. Ela passou assim, eu percebi que ela era, eu falei hi, ela respondeu olá. Eu disse, we needed to go back. Foi o único momento que eu vi a Evangeline no evento inteiro. Ela passou por mim, ela tava com roupão branco, linda. Ela é, bom, não sei se vocês conseguiram vê-la de perto. Ela é linda, linda, linda. Quem eu vi bem de perto foi a Anna Popwell, que tem uns olhos azuis. Eu sentei bem na frente dela, às vezes ela me olhava assim e eu desviava, olhar, porque não dá pra ficar encarando. Ela te olhava. Ela me olhava, o que eu posso fazer? Ela devia estar pensando, o que esse nerd gordo foi de Nárnia tá fazendo aí? Tirando milhares de fotos de mim. Deve ser isso que ela tava pensando, claro. É, ela tava pensando, qual é o número de emergência que mesmo? Não. Mas, olha, essa proximidade, assim, com esse pessoal. Claro que eu tô com o Ivan, acho que o foco é quadrinhos, tem que ser quadrinhos. Isso é que é realmente épico, mas é muito legal ver esses media guests, né? Como eu falei, a experiência com o John Rhys-Davies no painel dele foi fantástica. E da Anna Popwell também, eu nem tava... Acho que eu vi dois filmes do Narnia e não vi a série dela, mas ela tem uma aura, assim, ficou um clima tão legal no painel dela, porque tinha tanto carinho dos fãs e ela tão simpática, tão receptiva, que até se você não é fã, você acaba curtindo aquela experiência. Ela é sozinha. Ela é uma bonequinha, né? Ela é literalmente uma princesa. Ela é uma princesinha. O David Tennant é o Doctor. É, e isso pra mim, no pouco tempo que eu vi ele no painel do Netflix, lá ficou muito claro, assim. Até quando ele chegou, ele abriu os braços, assim, igualzinho o Doctor fazia. Mas, cara, se tivesse... Claro que o Misha Collins foi um convidado da Comic Con Experience, não de um estúdio, por isso tinha uma programação toda diferente. Mas, assim, ó, qualquer coisa parecida com o que o Misha Collins teve, que tivesse o foco no David Tennant, naquilo lá ia abaixo. A Comic Con Experience ia abaixo. Ia ter que aproveitar quando realmente tiver pronta a expansão da São Paulo Expo lá, que, aliás, tá em obras. Porque não vai ter como aguentar a quantidade de fãs de Doctor Who. É um público muito forte. Eu mesmo me surpreendi, eu gosto, mas eu mesmo me surpreendi com a força do Doctor, né, nesse painel. Quando falaram o nome dele no painel Cinemark, foi a primeira vez que eu tive medo que a arquibancada caísse. Tamanha a euforia das pessoas. Não assim, medo real, mas assim, mas a arquibancada tremia. Teve uma hora que começou a falhar o telão no Cinemark, no painel do Netflix, e eu disse pra menina que tava do meu lado, isso aí foi esse bando de gente batendo o pé no chão, porque não falhou até agora esse negócio. Tava funcionando bem, alguém deu um chute num cabo aí de tanta emoção, sabe? Não, as pessoas, ainda mais a presença do Tennant, que é um convidado muito aguardado. O ano passado ele foi pedir, as pessoas pediam o tempo inteiro pela presença dele. A gente tava muito animado de ter ele dentro do evento, né? E ele tava também bem, bem contente de estar ali. Fiquei até impressionado, eu achei que ele talvez fosse, assim como o Frank Miller, fosse um pouco mais inacessível, porque não tinha confirmado nenhuma outra atividade, né? Mas depois ele foi dar autógrafos, ele foi no stand, ele era super receptivo com as pessoas, e aí fiquei sabendo no evento mesmo que ele tinha recém tido um filhinho pequeno, sabe? Então, puxa vida, eu já era fã, fiquei mais ainda. A Evangeline Lilly tava com o bebezinho dela de que não tem 2 meses. Pois é, imagina. A gente teve criar uma estrutura até pra ela poder amamentar e tudo mais, nos intervalos, assim. E os atores, de uma forma geral, eles foram todos bem legais. Eu não consegui ver o pessoal, parte do pessoal do Netflix, na verdade, o pessoal do Ridiculous Six, eu não vi nenhum deles. Ah, eles eram sensacionais. Acho que foi no segundo painel, até por isso que eu comentei da questão da estrutura de perguntas. Do primeiro painel do Netflix foi um problema. Eu senti que talvez foi um ruído na comunicação. Eu achei que a organização não recebeu a tempo como seriam as perguntas no painel. painel e por isso não passou a tempo pro público. Porque no segundo painel, no, do Ridiculous Six, a menina, a Aline, que tava apresentando, ela falou, olha, a gente tem que ficar sentado, não pode ir até a frente, o microfone vai até vocês, não teve nenhum tipo de problema. E esses caras, Adam Sandler, principalmente o Terry Crews, mas todos eles... Terry Crews é um showman, né? Não, o Terry Crews é sensacional, eu não consegui cobrir o painel, eu fui cobrir no outro dia de manhã cedo, com as fotos que eu tinha tirado, de tanto que eu ria com o Terry Crews, porque tudo que os fãs esperavam que ele fizesse, ele fez tudo, é impressionante. Exato. Ele fez tudo, ele tirou a camisa, ele mexeu o peito, ele cantou... E aliás, até uma coisa que você falou, né, Jair, pra mim que a ideia de vocês é trazerem caras que realmente sejam carismáticos, né, que sejam bons com o público. Ano passado nós tivemos o Momoa, né, que foi um show à parte, esse ano nós tivemos vários, né, como o Victor falou, o próprio David Tennant, né, foi super simpático, o Misha Collins também foi um outro espetáculo, o Terry Crews também, acho que isso é, também é importante, né, trazer esse pessoal que, tipo, não vai estar lá falando, ah, obrigado, dando tchauzinho de longe, não, é o cara que vai lá, exato, vai realmente curtir o evento. O pessoal, né, muito conectado com o público, né, o John Rhys-Davies, ele tem um, você vê que ele tá acostumado a fazer aquilo, ele tem algumas respostas dentro dos assuntos que mais perguntam ele, bem elaboradas, assim, o que não é um demérito, pelo contrário, é um espetáculo, realmente, cada resposta dele era fantástico de ouvir, assim, era hipnótico. O Misha Collins também deve estar mais que acostumado a responder mesmo junto, porque tem um monte de convenção. Supernatural tem uma fanbase enorme também, né? Talvez comparável à dos Rubios. Agora, Momoa no passado, cara, o Terry Crews esse ano, eu não esperava que ele fosse fazer tudo isso. Momoa no passado, ele quebrou totalmente o protocolo no painel que eu tava assistindo, ele levantou, ele foi pro meio do público. É realmente muito legal essa feliz coincidência ou não, né? Não sei se é planejado, porque vocês também não tem como saber, mas é legal como esse pessoal se conecta com o público quando vem pra cá, né? Sim, eles entram no clima, porque o público tem uma resposta tão calorosa que a maior parte deles responde a isso na forma de uma interação também mais calorosa, ou mesmo da flexibilização de algumas coisas previamente acordadas. A princípio, a gente teria duas sessões de autógrafos com o Frank Miller na sexta e no domingo. No meio do caminho, a gente conseguiu uma sessão extra no sábado. Isso tem a ver com a nossa capacidade de convencimento, mas também tem a ver com a ajuda que o público dá ao bem receber essas pessoas. E também, acho que é uma confluência de fatores, né? Tanto o carinho do público, eu imagino que eles devam receber carinho em quase qualquer lugar que eles vão, porque são, inclusive os quadrinistas, são de renome mundial. Mas eu acho que a estrutura que o evento oferece é propícia pra isso, sabe? O evento deixa essa troca de amor, vamos dizer assim, acontecer de uma forma muito segura, muito tranquila, e aí entra no que a gente tá falando lá do começo, da prerrogativa do evento de proteger as pessoas que estão lá. Vou fugir um pouco aqui do lugar comum, o painel de Sense8 tem uma atriz transgênera, né? Sim. E ela recebeu muito carinho do público, mas muito. E é uma coisa muito legal de ver, porque talvez há um tempo atrás a gente ficasse preocupado que ela fosse hostilizada de alguma forma por ser transgênera. Mas ela estava num lugar onde ela não foi hostilizada. Onde, muito pelo contrário, ela recebeu um carinho talvez maior do que ela esperava e ela passou isso de volta. Vocês estavam na coletiva de imprensa de Sense8? O Luiz, acho que tava... Não. Sense8, não. No painel. Tá. Foi no painel. Ah, não, na coletiva de imprensa. Não. Não fomos convidados. Na coletiva de imprensa, ela se emocionou muito. Porque uma das últimas perguntas foi se eles tinham noção, e a pergunta foi pra ela, se eles tinham noção do impacto que a série teve pras pessoas. Que a série virou uma série cult, muito rapidamente, por falar ao coração das pessoas. E aí ela começou a contar um caso de um feedback que ela teve de uma fã em algum país, não lembro exatamente onde, e ela se emocionou a contar essa história e começou a chorar no meio da coletiva de imprensa. Então, e o público brasileiro, eu não sei no resto do mundo, mas o público brasileiro, com relação a Sense8 especificamente, Sense8 não tem fã, tem gente apaixonada pela série, assim. Não só Sense8, né? Acho que várias outras. Mas assim, é que Sense8 é estranho, é porque até pelo formato da série, ela é uma coisa assim muito introspectiva em vários aspectos, ela trata de coisas assim de muito mais profundas do que normalmente a gente vê em uma série de TV. Isso toca muita gente. E aí, quando ela foi perguntar, a pergunta foi justamente nesse sentido, ela também ficou tocada. Então, o fã brasileiro é... A gente às vezes fala que não existe fã no Brasil, existe torcedor. É verdade. E é torcedor de qualquer coisa. Então o cara é torcedor de Walking Dead, ele é torcedor torcedor de Game of Thrones, ele é torcedor da DC Comics, porque é uma coisa assim que beira o irracional. Ele gosta daquilo apaixonadamente, e se a editora ou o estúdio tá fazendo alguma bobagem com aquela franquia, ele quer matar alguém. É muito passional a coisa, né? Passional, porque fã tem esse lado passional, mas é que o torcedor é mais, é uma outra categoria, mais pra cima. É, né? Aquela coisa meio, tem torcedor da Marvel e da DC, né? É, aqui, eu acho que aqui é o único lugar do mundo que ainda tem essa rivalidade. Marvel e DC, e que gera aqueles discursos apaixonados, e brasileiro adora um fla-flu, né? Ou é você é isso ou você é aquilo. Você sabe que eu tive essa, falou aí torcedor, eu tive uma experiência muito, muito legal na Comic Con Experience, entre tantas outras, de ver um filme do Rock, né? Da franquia Rock. Sim. Junto com outras pessoas que, evidentemente, eram fãs dessa franquia. E é incrível, cara. O filme em si é muito bom, o Creed, né? É um filme muito bom. Mas era muito legal, porque cada vez que o Rock dá um soco, eu tenho vontade de vibrar, assim, sabe? Eu sei que é um filme, mas eu tenho vontade de vibrar. Como se eu estivesse assistindo uma luta de verdade. E na pré-estreia do Creed, eu tava entre iguais, assim. Porque cada vez que o Adonis, né, dá um soco, quando ele derruba, enfim, no caso da spoiler, mas as pessoas vibravam juntos, e aí você se sente até confortável de vibrar também, sabe? De torcer, de extravasar, assim, uma coisa que talvez dentro de casa você faria só se estivesse sozinho, né? Pois é, então, que a Comic Con, ela também é isso, é uma oportunidade pra reunir pessoas que se conhecem virtualmente. Então é meio que, é uma confraternização anual, porque aí gente que do país inteiro vai estar lá, você encontra pessoas que às vezes só conhece pelas redes sociais, ou pessoas que você já conhece, mas que só vê uma vez por ano. E aí, de repente, você se reúne com essas pessoas num auditório de 2.500 lugares pra assistir Creed. O Vitor Cafá já assistiu Creed. Uhum, eu vi o post dele. Ele chorou pra caramba, segundo ele mesmo, assistindo o filme. Então, uma coisa muito catártica, né? Porque você junta muita gente que pensa a mesma coisa, que gosta das mesmas coisas, e aí fica meio inevitável. Eu fiquei na sessão de autógrafo do Frank Miller, acompanhando a sessão de autógrafos várias vezes. A quantidade de pessoa que chegava aos prantos pra pegar o autógrafo dele é expressiva. Até no painel, né, dele, teve um... Teve um malandro que chorou pra conseguir autógrafo ali no painel. Malandro. Tem esses malandro, também. Mas sério, muita gente chegava aos prantos na sala de autógrafo. Teve uma hora que eu fiquei emocionado junto, que o cara tava tão, tão, que ele contaminou todo mundo que tava ali naquele espaço. É, isso é muito legal, cara. E é muito legal a gente ser um evento e um espaço que promove esse tipo de encontro, né? Esse tipo de reação, que é algo muito forte, né? Teve um cara que tatuou autógrafo no braço, outros não chegaram a tanto, mas, cara, sério, várias pessoas chegavam assim em lágrimas. Você sabe que eu fiquei muito impressionado no segundo painel do Frank Miller, no painel de Dark Knight 3, que quantidade de fãs jovens que ele tem, porque as obras dele têm 30 anos. Pois é. Obras dele, né? Mas a Panini, especificamente, fez um bom trabalho de começar a republicar tudo, né? Então, não é mais tão difícil encontrar Cavaleiro das Trevas. Qualquer pessoa que tá começando a ler e vai procurar, qual é? De vez em quando aparece nas comunidades de fãs mesmo, de fãs da Comic Con Experience até. Ah, eu tô começando a ler agora, o que que me recomenda? Fatalmente, eu vou mandar o cara ler Cavaleiro das Trevas. E aí, ele acaba tendo um público que vai se renovando, né? Porque é um clássico, então todo mundo acaba lendo em algum momento. Mesmo quem não é não leu quadrinhos, muita gente que não lê ou não lê em quantidade quadrinhos, você fala assim, ah, então Cavaleiro das Trevas. Ah, já ouvi falar. Porque já é meio do inconsciente coletivo da cultura pop. Todo mundo já tem alguma referência do que é aquilo. E aí se soma com 300, com Sin City, todo mundo acaba sabendo quem é o cara. A gente vê isso pela repercussão na imprensa mesmo. Boa parte das matérias que saíram nos cadernos de cultura, mesmo na TV, ou mesmo nos imbecis lá do Pânico, eles têm como foco o Frank Miller. O Pânico só esqueceu que ele não criou o Batman, né? É porque ele é um pouco novo pra isso. Esqueceu, não, né? Nunca souberam, né? Então, aí eles foram corrigir e colocaram assim, na verdade o Frank Miller é um dos desenhistas do Batman. Piorou, sabe? Toma, pai. Pois é, erro crasso de quem não faz a menor lição de casa. Que não se importa em fazer a menor lição de casa, mas o público faz. As pessoas sabem quem ele é. Então, a Folha de São Paulo fez um negócio super legal. Na quinta-feira, primeiro dia da Comic Con, Con, eles publicaram uma matéria de capa na Ilustrada falando sobre a Comic Con e sobre o Frank Miller, e eles fizeram uma máscara do Batman pra recortar. É muito legal, porque eles entraram no espírito da coisa também, né? Além de fazer uma matéria, blá, blá, blá, explicando, né? Não, eles fizeram uma máscara. E eu acho que o legal desses encontros também é a gente ver que o cara que tá lá, que a gente admira tanto, ele também é um fã. Isso desde o figurinista do Batman vs Superman, que tava claramente emocionado por estar trabalhando com os uniformes, principalmente da Mulher Maravilha, que ele cita, né? Até o próprio Frank Miller, que uma hora no painel ele falou, alguém perguntou qual era o estilo que ele recomendava, e ele recomendou o Jeff Smith. Ah, qualquer coisa desenhada e escrita pelo Jeff Smith. Eu quase dei um pulo, porque eu fui no FIC, eu fiquei um dia e meio lá, que eu não podia ficar mais, pra ver o Jeff Smith, e tive uma ótima experiência, consegui ver ele mais de uma vez. Então, puxa vida, você se sente até conectado com o cara. Esse cara gosta da mesma coisa que eu. Ele não, exato, exato. Ele não tá tão acima, assim, de mim. De mim, não, mas não tá tão longe. Você vai além daquela da armadura, né, que às vezes a gente mesmo coloca na pessoa, do mito, né? Ah, o Frank Miller, ele só deve gostar de Alex Raymond. Não, ele gosta de coisa que você gosta, ele gosta de Bonnie. Olha que legal. Quando a gente aproxima o público desses ídolos, a gente também faz o contrário, né? O ídolo também se aproxima do fã, então fica uma relação muito mais de igual para igual. Isso é muito bacana. Ivan, uma coisa que eu ia aproveitar agora também, eu tenho a perguntar, desculpa, eu não sei se eles perguntaram antes, mas é uma coisa que me chamou a atenção no sábado, a preparação que um evento desse porte tem que ter para lidar às vezes com alguns imprevistos. E aí eu digo, por exemplo, sobre o problema da chuva que aconteceu no sábado, e aí parte do local de exposição ficou sem luz por algum tempo. E como é que foi isso? Como é que vocês estavam preparados para lidar com esse tipo? Se já existia algum tipo de planejamento para caso um problema desse ocorresse? Pelo que eu percebi, foi até bem gerenciado, né, a questão toda ali no momento em que aconteceu. Mas, enfim, era uma coisa que poderia dar um problema muito grande pela quantidade de gente presente, etc. Queria que falasse, se você pudesse falar um pouco sobre isso, se faz parte aí também da parte em que você pôde atuar ali. Veja, um evento desse porte, ele tem variáveis incontroláveis, e essa é uma delas. A luz acabou durante alguns minutos, muito poucos minutos, e ela voltou em seguida. O pavilhão onde ficam os auditórios, ele tem um gerador, então a programação ali seguiu inalterada. No show floor, acabou a luz durante alguns minutos, aí começou a voltar gradativamente e voltou totalmente. Então, assim, teve isso e teve mais uma série de outras coisinhas que foram acontecendo ao longo do tempo. É a gente, como a gente sempre fica, preparado para responder a cada ocorrência que acontece dentro do evento, seja ela qual for, e algumas delas que a gente não tem como se preparar previamente, se isso, então, aquilo. Tem muita coisa que é decidida no momento, né? É um evento muito grande para a gente sonhar em cobrir todas as variáveis. A gente cobre todas aquelas que a gente consegue prever. Agora, as imprevisíveis, elas são administradas no momento, não tem muito o que fazer. Mas no final das contas dá tudo certo, porque as pessoas envolvidas e a estrutura que a gente usa, ela, ainda que esse ano tinha aquela reforma, ela tá bastante preparada para isso tudo. Eu queria voltar só num ponto antes da gente concluir, porque eu realmente preciso concluir, que é quanto aos convidados serem fãs também. Você citou o caso do Frank Miller e do Jeff Smith. O Brian Burke, que era um convidado que tinha uma atividade no auditório principal no sábado, ele foi até a Comic Con na véspera. Porque ele quis, porque ele queria visitar o Artist Alley. E aí a assessoria de imprensa deles me acionou e pediu pra eu acompanhá-la nessa visita. Então eu peguei o Brian Burke, passei com ele pela Comic Con. A gente ficou batendo papo um tempão. Levei ele até o Artist Alley. Ele mesmo se declarou assim: eu não conheço nada de quadrinhos, mas eu quero começar a conhecer. Eu tenho especial interesse por quadrinhos biográficos. E eu peguei ele e levei pra conhecer vários dos quadrinistas que estavam ali. Então ele conheceu o Ivan Reis, ele conheceu o Gustavo Duarte e o Rafael Buquerque, o Fábio Moon e Gabriel Bá, o Rogério Coelho, conheceu o Vitor e a Luca Fage, conheceu o Damasceno, apresentei pra cada um desses, a Crumbin e a Cristina Eiko também. Ele comprou um monte de coisas, levou um monte de coisas embora com ele. Esses convidados, eles também são gente, então, como a gente, e eles também têm essas curiosidades de ampliar o repertório, conhecer outros materiais, outros artistas, e a gente tá ali no evento, fica preparado pra também atender essas demandas. Eu tava saindo pra um compromisso, eu tava indo pra um jantar com o Miller, o Jim Lee e o Dan Didio e o Rafael Grampá. Eu tive que chegar, acabei chegando meia hora atrasado, porque primeiro fui dar essa volta com o Brian Burke e depois fui dar uma volta menor com um dos irmãos Russo, que também resolveu ir pro evento antes do horário marcado e antes do dia marcado para dar uma volta. A gente vai se adaptando ao longo da programação do evento para ir atendendo essas demandas. Para estar disponível, né, principalmente os sócios, para estar disponível, a gente está disponíveis para atender esses convidados e atender essas necessidades que vão surgindo pelo meio do caminho. Então, Ivan, a gente queria agradecer aí sua presença, já tomamos até muito mais do seu tempo aqui que a gente tinha planejado, né? E, claro, desejar, né, 2016, com certeza, já estão correndo atrás de muita coisa, né? Como você já falou, já tem até uma pré-lista já montada. E a gente só espera que 2016 seja o dobro de épico, o triplo de épico que foi 2015. A gente conseguiu crescer o evento, fazer o evento crescer significativamente de 2014 para 2015. Quem foi em 2014 se surpreendeu muito por encontrar um evento daquele porte aqui no Brasil. Quem foi em 2015 surpreendeu ainda mais, falando, caramba, eles conseguiram fazer um negócio ainda maior. Pelo que a gente já tem previsto para 2016, eu acho que não é muita ousadia dizer que a gente vai fazer isso de novo. É o que a gente, como fãs aqui, espera. É, né, o problema é que vocês estão ficando mal acostumados. É verdade. A gente torce muito pelo sucesso da Comic Con, porque quanto maior ela for, mais gente legal a gente vai ver, mais oportunidades a gente vai ter, mais... Enfim, na verdade é um ganha-ganha, né? Exato. A gente ainda não chegou num ponto de estabilização, em que o evento chega num tamanho, num formato, numa estrutura que tende a ficar um pouco mais estável. A gente ainda está na curva de crescimento. Então, para 2016, a gente pode já de antemão garantir que o evento muda muito, no melhor dos sentidos. Ele vai. A gente já está na versão 5 ou 6 da planta de 2016. Caramba, cara, então, muito planejamento. É muito planejamento. A gente está na versão 5 ou 6 já. E o evento ele vai ter um outro layout muito diferente, guardando muitas semelhanças, mas ainda assim diferente. Criar uma experiência mais legal. Pergunta de engenheiro aqui. Qual era o tamanho do evento em termos de metro quadrado esse ano e o que vocês pensam aí para 2016? O evento ele foi anunciado em 2014 como 20 mil metros quadrados. Ele passou até o final, ao longo de 2014 até a realização do evento, para 39. Esse ano foram 55. E para 2016, a nossa expectativa é ocupar o pavilhão inteiro. Isso significa ocupar aproximadamente 80 mil metros quadrados. Caramba. Prepare-se, entre em forma, né? Não. Magic CCXP, né? Vou me juntar aqui agora. Isso. Vocês têm um ano para se preparar, porque é um evento de fôlego e que exige fôlego também de quem participa. Coisa é sem precedentes. Vocês não querem organizar as Olimpíadas? Porque é fichinha. Pra vocês é barbada, cara. Pode ser que dê certo. Tem o pessoal aqui no Rio precisando de uma consultoria, eu acho. Eu acho que a gente não quer se meter com COI e coisas do gênero. Fazem muito bem. Legal, pessoal, obrigado, viu, pelo convite. Imagina, Ivan, obrigado. Valeu, a você, Ivan, pelo tempo aí. Quem quiser, siga o Ivan nas redes sociais, né, Facebook, Twitter, Instagram, só procurar que você acha o Ivan fácil. É facinho, Ivan Costa, Ivan _ Costa, então é fácil de me achar nas redes. Eu procuro ser bastante ativo nas redes e compartilhar informações com o público da CCXP e com o público interessado em novidades sobre a Chiaroscuro Studios também. É isso aí, Ivan, obrigado mais uma vez, vai lá arrumar sua mala, né, que daqui a pouco você tem que pegar um avião. Exatamente, daqui a pouquinho mesmo. Tem que terminar de arrumar a mala aqui. Ivan, obrigadão pelo tempo, viu? Não, obrigado a vocês pelo convite, obrigado pelo interesse em falar sobre esses assuntos todos da CCXP. Aproveitar para publicamente agradecer o Garavello por todo o apoio ao longo do ano inteiro, ajudando a tirar as dúvidas dos fãs. Bom, Ivan, obrigadão de novo, cara. Obrigado, pessoal. Boa noite para vocês. Boa, viu? Noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Valeu, tchau, tchau. Eu acho que a gente acabou conseguindo quase que esgotar, né? Os stands era muita coisa mais do mesmo, né? Acho que o grande diferencial é o fato do Netflix ter um stand, né? É a única Comic Con do mundo onde o Netflix tem um stand. Não, e o stand na Netflix estava sendo bem, bem frequentado, porque era uma coisa assim que atraía até quem, por exemplo, estava lá acompanhando ou a namorada nerd ou o namorado nerd que estivesse por ali. Era alguma coisa que atraía. Eu falo isso porque teve alguns amigos meus que não são tão envolvidos assim com o meio nerd e ficaram fascinados pelo stand na Netflix. Eles participavam daquelas brincadeiras todas que eles fizeram lá. e curtem as séries, né? Então é algo que chama a atenção deles. Então esse stand foi uma oportunidade, foi uma ideia legal e tomara que isso se permaneça para os próximos, né? É, acho que da Warner também a gente tem que citar aqui, né? Afinal, ano passado eu nem, pra ser sério, eu lembro muito pouco do stand da Warner. Eu lembro que tinha os atores de Mad Max, tinha um Batmóvel ali, mas era muito... Ah, muito simples, O stand do Mad Max da Warner não tinha absolutamente nada a ver com o Mad Max, a não ser por um carro que tava ali. Esse ano tinha os uniformes, né, que eu tô até agora em dúvida se são os uniformes do filme mesmo. Não, são os uniformes do filme, pelo menos é como estavam descritos lá, né. É um dos, né, porque são vários, né, filho. O Batman vs Superman, né. É isso, do Batman vs Superman. Tinha uniformes da série do Arrow, né, da Canário Negro e do próprio arqueiro. Você teve uma ideia que eu achei sensacional, que era as mulheres sendo maquiadas lá com uma arlequina, né? E podendo tirar foto naquela, né? No que simulava... Na jaula, né? Jaula, né? Ou a prisão da própria Harley, né? Que é a prisão da Harley no filme, com aqueles lençóis e etc. Aquele pano dentro da cela. Enfim, eu achei uma ideia sensacional. É uma forma de você estar ali com uma coisa simples, divulgando o filme, divulgando o trabalho que a Warner está querendo fazer. Eu ia começar a assistir o trailer lá inédito que iam lançar de Legends of Tomorrow, mas quando eu vi que acoplado ao trailer vinha um episódio inédito de Arrow, e eu ainda não estou atualizado com Arrow, aí eu preferi não assistir, né? Mas também é outro stand que estava muito bom, né? E estava caracterizado como um cenário de Arrow, né? Achei bem legal isso. Como aqueles depósitos, porque toda série americana tem depósitos postos vazios, que é para os personagens poderem lutar em algum lugar sossegado, né? Provavelmente deve ter alguma coisa ali também que lembre também muito o Batman vs Superman. A gente não tem como saber porque o filme ainda não saiu, mas provavelmente exato. Alguma coisa ali também nessa pegada. Esses foram instantes que me chamaram a atenção. Sobre questão de outra coisa que a gente podia falar, que era sobre o preço das coisas que estavam sendo vendidas ali, eu entendo perfeitamente que nunca vai ser praticado ali um preço igual que a gente tem nas lojas online por uma série de motivos. Uma delas é que o custo é diferente dos quadrinhos? Dos quadrinhos em si, e dos livros. Não só dos quadrinhos, os próprios mesmo estavam com preços não comparáveis com os das lojas online mesmo. É muito mais barato você comprar online. Mas tudo no preço de tabela, né? Não tava subindo, só não tinha os descontos de 30%, 40% que as lojas online dão, né? Exatamente, não tinha aquela coisa de, vamos aproveitar e ganhar dinheiro em cima dessa galera aqui que gosta mais do que, sei lá, o público normal. Não, isso não, realmente não aconteceu. Só que também não tinha um descontaço, assim, algo que dizer, algo que você pudesse dizer, não, valeu a pena ir pra comprar isso aqui lá, entendeu? E realmente não consegui ver, não sei se algum de vocês teve... No stand da Panini algumas coisas tinham 25%, 30%, 40% de desconto. Sim, né? No material de banca deles, tinha 25% de desconto na capa. Isso, mas é que o 25% de desconto também é que eles eliminam a distribuidora e a banca, né? Deve ser alguma coisa bem próxima, se não até mais do que o preço de custo deles, né? Então, eles ainda devem reter alguma margem praticamente igual à da banca, por exemplo. Diminuir margem, com certeza ninguém diminuiu, até porque pra estar ali também não deve ser barato, não cabe. E tem que ser um evento rentável, né? O Ivan até comentou isso. Não adianta a gente querer que alguém vá pra lá tomar prejuízo, porque ano que vem não vai. Eu acho que essa parte não tem como fugir. É óbvio que o preço da comida lá vai estar mais caro, mas se você for pra qualquer lugar fechado, em qualquer evento, esse é um efeito que existe. É um efeito de mercado, vai acontecer em qualquer lugar. Acontece na Bienal do Livro aqui no Rio, quando tem livro no Rio Centro e etc. Então não tem nada de absurdo nisso. A gente pode realmente achar, pô, nossa, preto tá, as coisas estão caríssimas. Mas pra São Paulo, a média lá era 30, 35 reais uma refeição, né? Com a bebida. Pra São Paulo eu não achei absurdo, porque eu nunca gastei menos que isso pra comer em São Paulo, sabe? É uma cidade. Tipo, o que eu gastei barato foi no, na Bombonière do Cinemark, que era uma bisnaga com uma salsicha que passava por hot dog e uma bebida que dava R$16. Metade do que eu gastaria se eu fosse comer um hambúrguer, alguma coisa assim, sabe? Uhum. Então quer dizer que a assinatura do Mark Wade que eu consigo pra você. R$16. É isso? O que tá me dizendo é R$16. É. Os R$16 mais bem gastos da minha vida. Que se ele levar, que se ele botar pra vender o Reino da Manhã agora autografado, ele consegue uns 800, 900 reais no Mercado Livre. Olha, não, isso aí eu não pretendo vender tão cedo, se bem que a crise, né? É, pois é. O que eu poderia ter feito é ter pego o dele, né? E ter pedido pra autografar duas vezes pra mim e vender um. É, bah, ele se enganou, autografou. Aqui. É, pois é. Então, Vitor, acho que não tem mais validade pra você, pronto. É uma coisa que a gente também até pode falar dessa questão de preço, essas coisas, que no domingo até teve algumas lojas lá que fizeram algumas liquidações, né? A gente até passou um pouquinho, né, Vitor? Eu vi. Mas nada imperdível, assim, sabe? O que eu ouvi que falaram é que, tipo, quando chegou, tipo, perto das 8 horas, o show lá fez um desconto de 50% em muita coisa, mas... É, legal. Foi tipo assim, finzinho, era 8 horas, é o finzinho do evento. É, né? A chipa, né? Como chamam aqui. Exatamente. A Eagle Moss. Fica mais caro, né? Fica mais caro levar de volta do que, de repente, abrir mão da margem no momento, né? A Eagle Moss chegou a fazer uns descontos também no domingo à noite, que não tava fazendo. Mas não fez nas miniaturas Marvel e DC que ano passado tinha. Ano passado, não me engano, tinha 10% durante todo o evento, né? Eu acho que assim, eu até fiquei satisfeito. Porque eu, devido às circunstâncias econômicas interessantes durante 2015, não tava lá pra gastar muito dinheiro, sabe? Então eu consegui... Eu gastei muito mais em alimentação em São Paulo do que em produtos da... Da Comic Con. Mas se você vai no evento procurando isso, você vai ter oferta. Os colecionáveis, bonecos articulados, essas coisas, em algumas lojas estavam bem mais caros do que você vê normalmente no mercado. Sim. Até comparando entre lojas, assim, tinha algumas que estavam bem mais inflacionadas. Mas é a famosa lei da oferta e da procura, né? Também não era nada abusivo, assim, né? Com os consumidores de lá. Minha preocupação era justamente de que algum louco, dono de alguma loja, pensasse o seguinte: não, aqui estão os fãs de um determinado segmento, então aqui eu posso... colocar muito mais caro, meter a faca, exatamente, porque os caras... E isso não rolou, né? E felizmente... Não, nada muito assim... Eu me lembro, eu tenho um abridor do Dr. Who que eu paguei R$120 na última Comic Con. Eu já vi ele por aí, por 40, sabe? Então... Cara que compra um abridor do Dr. Who deveria... Aí faz barulho, ele faz deveria barulho. Pagar R$2.000 e deveria ficar feliz com ele. Não, mas ele faz barulho, ele faz... Quando abre uma garrafa. Só me mata de vergonha. Sabe? Não, mas esse ano eu não cometi essa. Acho que a coisa mais extravagante que eu comprei lá foi os óculos do Cinemark personalizados de Star Wars, que eu comprei dois. Aí era R$25 cada um. Foi a maior extravagância que eu fiz, assim. E sobre... A gente já falou bastante sobre os painéis, a gente já falou muito sobre organização e etc. com o Ivan aqui, mas eu queria deixar aqui registrado ainda mais uma... na verdade, é uma inquietude minha. Eu sei que a organização do evento, ela quer manter o mesmo padrão como é feito nos Estados Unidos, que é assim que funciona mesmo, que é um grande evento, que tem muita gente e tal. Mas eu sempre defendo o seguinte: bom, há um tempo atrás, e a gente comprava esses... A gente teria essas filas enormes que se formam lá para entrar no evento, até para comprar os ingressos. Hoje em dia você já consegue fazer isso de uma forma eletrônica e tal. Eu espero... que não pro ano que vem, não, talvez não pro ano seguinte, mas que em algum momento exista a tecnologia propicie que se consiga fazer algo e as pessoas possam aproveitar melhor os painéis, principalmente, sem ter que madrugar na fila e etc. Eu sei que tem gente que curte, acha que faz parte da experiência e tal, mas enfim, eu acho que a gente pode chegar num momento em que isso não seja necessário. Eu acho que existem N formas de fazer isso. Ok, a gente entende que esvaziar um auditório, é como ele falou, é melhor não esvaziar do que você perder metade do tempo, né, em termos de atrações, e acho que todo mundo concorda com isso, mas enfim, existem outras soluções que podem ser feitas às vezes, né. Até o momento hoje a alternativa é o Full Experience, né. É, até como ele falou, né? Antigamente tinha o Fan Experience, mas o pessoal não entendeu o conceito, né? E realmente não deu certo. É, eu queria comprar um Fan Experience esse ano e realmente não tinha. E o Full já era um valor bem diferenciado. Uhum. Não, acabei não procurando. Acho que o máximo... Não vão ter ingresso com lugar marcado, nos painéis, nem nada. Eu acho que o máximo é alguma coisa assim, pro um acesso prioritário mediante um ingresso mais caro, né? Como foi a Fan Experience, como é a Full Experience. Sim, eu até entendo que alguma coisa pode ser feita de forma a valorizar a Full Experience, né? Porque se começa a ficar muito fácil entrar nos painéis, você acaba não comprando a Full Experience. É, não, mas até assim, ó, se fosse um auditório de 5 mil lugares, ia ter fila igual, sabe? Sim. É, o problema é o público. O público é muito grande, não tem como não ter essa fila, sabe? Vamos até encerrar por aqui, porque já são meia-noite e meia. Por favor. A gente vai pros agradecimentos, né? Eu tenho que agradecer pessoalmente a Oz, a Leina da Oz, que foi realmente simpaticíssima, assim, conseguiu esse presente sensacional, que foi me dar a oportunidade de estar lá no sábado cobrindo o evento, participando da Comic Con. Então, galera da Oz Produções, valeu mesmo. Com certeza o link de vocês vai estar aí no post do podcast, e a gente espera que a gente tenha outras oportunidades para essa parceria, que funcionou muito bem. Espero que vocês estejam tão satisfeitos com a quadrinha como a quadrinha está com a Oz, e estamos abertos aí para novas parcerias no futuro. É, e só para constar, né, a gente sabe que ela só deu isso para você porque ela também é carioca. É, não, viu? É lógico, mas é outro clube, estamos, também. É outro clube. Estamos juntos, é nós. É nóis. Né, estamos juntos, meu irmão. Né? É, eu também queria fazer um agradecimento, né, pra quem acompanhou aí que 10 dias antes da Comic Con Experience a gente fez um quadro em drops, né, dando dicas, dando sugestões de coisa pra fazer lá. E a gente também abriu espaço, né, pros artistas que estavam lá no Articiar, eu em stands fazendo divulgação das coisas. Eu queria agradecer a todos que mandaram, né, muitos até falaram comigo que, pô, não vou conseguir mandar porque eu tô na correria da Comic Con Experience, né, outros, mesmo lá na Comic Con Experience falaram, pô, tentei mandar, não consegui, mas queria deixar aqui o agradecimento a todos que mandaram e dizer que pro ano que vem já tá aberto o convite, quem quiser divulgar aí os seus trabalhos lá no Articiar da Comic Con Experience 2016, pode chamar a gente que a gente faz isso com muita alegria. Então deixa eu agradecer os nossos seguidores e ouvintes, e principalmente o pessoal que nos acompanha pelas redes sociais. A gente cobriu ao vivo a Comic Con Experience esse ano de novo. É uma coisa que dá muito trabalho, né, Luiz? Leandro também. Uhum. Dá muito trabalho cobrir ao vivo, a gente até se obriga, às vezes a gente acaba perdendo uma pergunta, uma resposta, alguma coisa assim, para poder tentar transcrever o que está sendo falado num determinado painel ou em outro lugar para os nossos seguidores que não puderam comparecer. E é sempre gratificante para a gente quando o pessoal interage, quando o pessoal curte, quando o pessoal comenta e recomenda a nossa cobertura. A gente pretende continuar fazendo isso, mesmo tendo uma estrutura pequena, né? A gente não tem uma câmera ainda, né? HD, full, etc. A gente também não é tão bonito assim pra aparecer na TV. Não, eu prefiro não. É melhor, né? É melhor não. Sem aparecer. Melhor só o áudio e por escrito, né? É, muito melhor. Então, assim, muito obrigado, viu? Tropa Quadrincast. Quem chegou agora, a gente ganhou vários seguidores novos aí, principalmente no Instagram ao longo da Comic Con. Quem chegou agora, fica conosco, que sempre que for possível, sempre que a gente puder estar num evento, em algum lugar bacana assim, a gente vai tentar fazer essa cobertura aí ao vivo pra você, e depois, dependendo de como for, a gente faz um quadrincast, um quadrincomento especial. E nesse até quero agradecer o Luiz, que nos criou aí um relacionamento com o Ivan e nos deu aí a oportunidade de trazer ele pra esse quadrincomento, que eu acho que, puxa vida, agregou um monte a nossa cobertura. Luiz, sua network e seu papel de relações públicas da quadrinha é realmente não tem igual. Posso pedir aumento já? Não. Quer dizer, pode. Você não ganha nada. Eu vou ganhar dobro, né? Do que eu tô ganhando. Exato. Talvez aumente o trabalho, cuidado, Luiz. Aumenta a responsabilidade. E aí, só pra você citar a cobertura, só pra gente não deixar, não esquecer de registrar isso, é fato que assim, foi muito inteligente por parte do pessoal da organização da CCXP terem cedido dois ingressos pra cobertura, porque seria impossível cobrir de uma forma minimamente aceitável um evento desse porte com uma credencial só. Enquanto um tava na fila, o outro tava lá. A gente chegou a fazer cobertura simultânea de painéis, em dois auditórios, né? Então... E isso porque tinha três esse ano, né? Quer dizer, mesmo quando as pessoas não deu pra cobrir tudo, né? Não. Nunca vai dar pra cobrir tudo. É. Né? Até porque a gente não tem como competir com a própria cobertura do Omelete, né? Que integra a organização. Mas o nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo é realmente tentar fazer com que os nossos seguidores sintam que eles estão lá junto com a gente, que eles sabem o que está acontecendo, que eles veem a foto do que está acontecendo. Nem tudo a gente pode fotografar, né? Mas, pelo menos esses painéis, assim, com entrevistas, perguntas, a gente vai continuar tentando trazer isso para vocês. É isso aí, pra quem nos seguiu aí, ou pra quem quer nos seguir pros próximos eventos, afinal, ano que vem vai ter Fast Comics de novo, vai ter Gibicon, talvez a gente esteja cobrindo, vai ter a Comic Con RS de novo, em agosto temos lá, e vai ter, claro, a Comic Con Experience 2016, né, pra gente cobrir. Quem quiser chegar a gente, né, tem o nosso Instagram, @quadrincast, né, que acabou se tornando o carro-chefe, né, o veículo principal de divulgação, mas também tinha muita coisa no nosso Twitter, que é @quadrin, e também no nosso Facebook, facebook.com/quadrincast. E lembrando que você pode deixar um comentário aí no nosso site, www.quadrinho.com.br, ou mandar pra gente o e-mail, né, quadrincast@quadrinho.com.br. É isso aí, amigos, foi um prazer revê-los aqui em São Paulo, né, pra esses 4 dias, no caso do Leandro, somente no sábado. Infelizmente. É, mas quem sabe 2016 aí a gente consiga trazer mais gente e passar mais dias aí, fazer uma mini quadrincon dentro da Comic Con. Exatamente. É o objetivo de vida. É isso aí, trazer o Léo e a Nikita e a pequena Sara, né? Deixar a Sara passeando de cosplay ali, né? Cosplay incrível, ia ficar muito legal. Agora em janeiro a gente vai cobrir o evento da quadrinha, né? O casamento facas. Tá certo. Sapuchocon, né? Sapuchocon, é. Eu tô pensando seriamente em dar de presente pro Facas a minha não presença, que mantém o casamento dele por mais tempo. Leandro Mick Jagger de casamentos. É verdade. Ai, ai, ai. Então é isso aí, pessoal. Fica aqui o nosso abraço e até a próxima. Valeu. Bom, gente, antes de encerrar esta edição do Quadrinho Comenta, né, como eu falei lá no começo, a gente gravou alguns áudios no domingo, né, com depoimentos de 3 artistas de renome aí nos quadrinhos, né, então fiquem aí com as declarações de Daniel HDR, Kevin Maguire e Scott McCloud sobre como foi a Comic Con Experience 2015 para eles. Bom, domingo, quase 6 horas da tarde, Comic Con já encerrando daqui a pouco as portas aqui. Eu tô aqui do lado do velho conhecido aí do Quadrincast, o nosso amigo de longa data, Daniel HDR, lá daquele podcast lá chamado, como é que é mesmo o nome? Argcast? Argcast já faleceu, o Argcast continua vivo e quicando. Apesar de estar 2 meses atrasado por causa de últimos eventos aí, mas vai sair. Ah, a gente sabe, a gente tá usando aqui. E Daniel, a gente fez a mesma pergunta pro você ano passado, do finzinho da Comic Con. Como foi a Comic Con Experience 2015 pra você? Ah, ela foi bem agitada, muito tumultuada. Foi recompensador também ver muitas caras novas, muitas pessoas voltando a me procurar e muitas pessoas que eu não imaginava atingir. Público infantil, por exemplo, que olha o meu canal do YouTube, né? Adolescentes também. Isso é muito legal. Então eu acho que, pelo menos pra mim, foi muito legal a Comic Con. Muito. Ok, estamos aqui no Arts Alley no domingo e eu estou aqui ao lado de Kevin Maguire, um dos nomes mais famosos aqui, todo mundo conhece ele pelo trabalho na Liga da Justiça. Vou perguntar para ele como é que foi estar aqui no Brasil e participar do Comic Con Experience. Mr. Maguire, thank you for your time. I would like to know how was your experience here in Brazil at the Comic Con Experience. How was the public reacting to you? It's been fantastic. I'm surprised by how many people have been coming up here. It's really been amazing. I was not prepared for how busy it would be and how many people would be coming up. And I expect people to be nice. They're always, if they're going to come up to you, they're going to be nice. But it's been amazing. So that means you think are coming back to Brazil in future years? Yeah, I can see that. Yeah. Okay. Thank you for your time. Estamos aqui no último dia da Comic Con Experience, já fechando o evento no domingo. E aqui ao meu lado está um dos nomes mais comentados, um dos nomes mais requisitados aqui na Comic Con Experience, Scott McCloud. E eu vou perguntar para ele como foi estar na Comic Con Experience deste ano. Mr. McCloud, thank you for your time here. And I would like to know how was your experience? experience here in Brazil, for this Comic Con experience, the warmth of the public, the lines of autographs, all the people loving your work. How was that? Well, my trip to Brazil has been huge, and Comic Con experience has been as busy and bustling and overflowing as anything in San Diego or the United States. It's a great show. So, any plans to return in future years? Yeah, I hope so. I hope to visit other cities in Brazil. Although for the next year, I'm probably going to be staying home and drawing. I've got a lot of catching up to do. Okay, thank you for your time. Thank you. Bom, e além de tudo, você também é fã do Firestorm, então tá tudo... É isso aí. Existem dois, meu Deus. É um clube. É um clube bem, bastante restrito.